Fala da rádio, vai ter o Agora Debate, tá linda, relaxa. Mais uma! Tem jogo ou não tem jogo, gente? Não começa com parar no mesmo, não para não, hein? Não para, nunca mais! Não, calma, vem assim, calma, família. Ah, beleza, isso que é importante. Vamos lá! Mais uma aí! Vamos dar o rumo da prova, vai de reggae, né? Reggae! Velasco! Thank you. sentado na sua pedreira. Pegou a pemba, seu ponto afirmou. Xangô sentado na sua pedreira. Pegou a pemba, seu ponto afirmou. E veio Oxum, e veio Santa Bárbara. Iemanjá com suas águas, seu ponto afirmou. E veio Oxum, e veio Santa Bárbara. Iemanjá com suas águas, seu ponto afirmou. Xangô sentado na sua pedreira. Pegou a pemba, seu ponto afirmou. Xangô sentado na sua pedreira. Pegou a pemba, seu ponto afirmou. E veio Oxum, e veio Santa Bárbara. Iemanjá com suas águas, seu ponto afirmou. E veio Oxum, e veio Santa Bárbara. Iemanjá com suas águas, seu ponto afirmou. Sete espadas pra me defender. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho Ogum na minha companhia. Eu tenho Ogum na minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho Ogum na minha companhia. Eu tenho Ogum na minha companhia. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum vai marchar, venha com Deus e a Virgem Maria. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia, Ogum vai marchar, venha com Deus e a Virgem Maria. Provavelmente um problema no sistema de áudio, né? Nós não tivemos as execuções dos hinos nacionais, que é absolutamente lamentável. Os jogadores já estão ali. Projeto Copas. Acabamos de ver 3 de fevereiro. torcedor mandando ver num candom tecno macumba. O que você achou lá? Nós não tivemos aí a execução dos direitos tocando. De fato, agora a gente espera. Peraí, ai meu Deus do céu. Eu gostei, não é? Eu sou do 3 de fevereiro, então não tem como não gostar. O que você achou, Elida? Inegável que o Miguelzinho é o rei da bateria hoje, né? E aí, o que tu acha de abrir os trabalhos assim com candom techno, um bando afro music? Contagiante. Como? Contagiante. Forte. Um louco somente termina no manicômio, mas se juntam dois no máximo delegacia. Três loucos convencem mais quatro casais, os quais no orgia copitam outros que tais. Irmanam-se aos góticos de cemitério, enviam fanzines para o outro lado do hemisfério, tocam trilhas de Krishna, Budas da estação. Dois deles pegam o microfone e vão falando para a multidão. Enquanto a bomba não explodir, enquanto a bomba não explodir, eu terei sempre para onde ir. Eu terei sempre para onde ir. Eu posso ir de bicicleta. Eu posso ir de bicicleta. Porque sou uma pessoa esperta. Porque sou uma pessoa esperta. Posso ir também de trem. Posso ir também de trem. Porque estou do lado do bem. Porque estou do lado do bem. Eu vou olhando as estrelas e vou atravessando o mar. Eu vou olhando as estrelas e atravessando o mar. O meu amor estará aqui e o meu amor estará lá. O meu amor estará aqui e o meu amor estará lá. Eu tenho um gato embaixo da minha cama, que de vez em quando ele me chama. Ele é um gato marcado pelo sucesso, ele é um gato marcado pela fama. E ele me diz, um louco somente termina no manicômio, e enquanto a bomba não explodir, eu terei sempre para onde ir. Rádio Copas. Daniel, nós vamos aqui agora ouvir uma performance do Davi da Paz, representando Fortaleza. Performance não precisa de palma. E aí agora a gente tem que ver um som aí pra botar enquanto as coisas não acontecem. Daqui a pouquinho, por volta daqui talvez 20 a 30 minutos, a gente vai estar fazendo a discussão Copas, onde o pessoal de Recife, Rio de Janeiro. Daqui um pouquinho, então, na Rádio Copas, vai rolar a discussão sobre as 12 cidades, que é o nome do projeto, Projeto Copas, 12 Cidades Intenção. Então, hoje a gente tem Recife, Rio de Janeiro, quem mais? Cadê o Felipe? Felipe Bright. Gente, eu falei para não me deixar na rádio sozinha. Copas, voltando aí, 12 cidades, intenção. Parabéns aí a todos, DJ Eugênio Lima. Arrasaram. Eles arrasaram, abriram os caminhos. Esse Instituto Goethe nunca mais vai ser o mesmo. Depois desse Candom Tech. Como é que tu define esse tipo de música, Bright? Olha lá, o DJ quer falar. Ah, fala, DJ. DJ quer falar. Mas como é que a gente chama? É tecno o quê? Fala aqui, ó. chamando o que vocês quiserem, não é boa, não tem definição. Afrodiaspórico, groove, muito louco, tamo junto nessa. Ia mandar um Miles Davis, né, mas eu falei, não, fica menos que eu sou mais humildinho, né. Sabe como Miles Davis, os caras fizeram um som lá na Ellis Wright, anedota, né. Aí o jornalista falou assim, qual é o nome do que vocês fizeram? Eu falei, chama do que você quiser, mano, não tô preocupado, ainda tô doidão, não tô preocupado com isso. Não, ainda tô na vibe, mas foi muito legal, né. Foi legal, bacana. Incrível. É tudo nosso, né? Tudo nosso. Brad está aqui assumindo aqui. Logo que mais vai começar, já começou, né? França e Honduras, jogão de bola, né? Só craque. Quem quiser. São Caetano e Portuguesa, né? Quem quiser ver o jogo, vai lá para dentro, pro auditório, porque hoje a gente inverteu. A gente vai fazer aqui fora então, o nosso trabalho. Calma. Então, isso... Já foi resolvido. Mas isso foi resolvido agora? Foi um detalhe rápido. E a gente vai fazer aqui fora e vai estar passando ali naquele telão ali os nossos vídeos que a gente tem que apresentar. Porque ontem a gente não conseguiu fazer na rádio, fica muito sem graça ter uma rádio onde as coisas não são passadas ao vivo, não são discutidas. Então... Produção, tá certo isso. Vai conseguir fazer aqui? Olha, nesse projeto a produção não decide nada, gente. Primeiro deixar claro assim, que a palavra final não é da produção. Não é da produção. A palavra final aqui é dos artistas. A produção... O Luiz vai responder se está dando certo ou não. Em dois microfones. O que vocês querem saber? Onde vai acontecer o rolê agora? Uai, Fabi me disse que era aqui, Felipe disse que é lá. Eu acho que a gente... A gente resolve no braço. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação. Levanta a mão, quem quer fazer aqui. Levanta a mão, quem quer fazer no auditório. Parece que é aqui. É o Guto. Vamos fazer aqui. Eu acho que o Goto pode se colocar com relação que ele preparou uma performance para abrir a rodada. Eu não sei se já está tudo certo lá no auditório. De repente a gente pode fazer talvez a performance lá dele. Ou se é o caso de fazer aqui. Vamos fazer aqui, mas porque senão dá problema com a rádio, aí fica chato. Então a gente pode liberar o auditório para passar o jogo. Certo? Já está rolando lá o jogo. E a gente faz a nossa rodada aqui e pronto, assim, de boa. Certo. Isso. Daniel pilota a parte de vídeo. Pode ser? Porque eu falei pra galera trazer o conteúdo pra você. O Edson também tá com o material. Agora tem outra coisa. Não, vai entrar os nossos vídeos e aí o jogo passa no auditório, no foyer e no lá embaixo, no campinho. E aí transferimos pra cá, então... Os encontros, o público estiver chegando, só chegar. Tá rolando videomapping na bola. Aqui do Bijari. Vamos colocar a bola no lugar. Cadê o Geandre pra gente acertar essa máscara aqui? Daqui a pouco ele já chega também. O que importa é que as frases estão rolando nas camisetas. Quem puder apreciar o varal aqui em cima do palco, já tá rolando umas frases que rolaram ontem. Eu terei sempre para onde ir. Salve-se quem quiser. Brasil diarreia também, eu lembro que foi uma fala que rolou ontem na conversa, puxada pelo J. Mombassa. Segundo ele, nossas cidades estão sendo reeditadas, ou seja, depois da Copa, essas 12 cidades não serão as mesmas, elas vão ser outras. E a gente tem um cronograma também aí, que eu me lembro, e abre com o Goto. Antes, vamos fazer uma introdução institucional. De agradecimentos, agradecemos a presença de todos os artistas que vieram de suas cidades para cá, um esforço tremendo durante a Copa, pegar um aeroporto e o trânsito todo até aqui, Agradecemos também a Funarte pelo apoio institucional ao projeto, obviamente. Agradecemos ao Instituto Goethe por receber este encontro tão caótico e permitir que ele possa acontecer de maneira tão intensa, em especial ao Luiz Rangel, que teve um esforço tremendo em preparar toda essa produção, enfim, levantar tudo isso. Um agradecimento também especial ao nosso amigo Felipe Bright, produtor sempre de plantão aqui. Diga aí, qual vai ser a ordem? Então, dadas as introduções... Olha, segundo o nosso último schedule aqui, ficou assim, rodada Copas das... 16 às 18 horas começa com o Goto Curitiba, vai apresentar a situação da cidade, fazer performance. Depois, Frente 3 de Fevereiro, São Paulo, Edson Barros, Recife, Grupo Poro, Belo Horizonte, Fabi Borges, Rio de Janeiro, Ocupe a Cidade, São Paulo, Rodrigo Lourenço, Rio Grande do Sul, Ricardo Ruiz, Recife e Tininha, Bahia. Salvador, né? E aí depois, na sequência, uma programação de performance já está rolando da Vida Paz. Na verdade, ele só fez uma intervenção aqui, a performance dele está acontecendo ali no foyer. Vamos ter na sequência Carol Barreiro, Brasília, aqui na Praça de Convivência. Rodrigo Lourenço, uma ação de mapeamento das árvores frutíferas na área externa. Bijari, está acontecendo aqui também na, um mapeamento da bola e uma plataforma aberta. Tininha, aqui na Praça de Convivência. Charbô, nosso companheiro Fabrício, lá de Cuiabá, no Campinho. Edson Barros, também uma performance no Campinho. E fechando, J Mombassa, com o desterro lá no Campinho. Então é isso, não sei se o Goto já apareceu aí. Copa do Mundo no Brasil. O que significa alegria? O Goto tá transferindo, acho que, a dinâmica dele de lá. Vai passar o filme da Carol. Eu vou te dar alegria. Então faz um chamado para todo mundo vir, os participantes sentarem, todo mundo aqui, vamos ficar na hora. Amigos. Já tá mutado aí. Amigos. Amigos participantes, vamos nos aproximar aqui, criar um ambiente propício para a nossa discussão e apresentação. Roberto Estrela Dalva, também nossa convidada especial dessa apresentação. Uma salva de palmas. Roberta, Roberta, Roberta. E uma salva de Dalvas. Vamos fazer a rodada. Vamos lá. Não morreu! Vamos lá. Minha voz está acabando. Carol, estamos prontos aqui. Já temos monitor aqui com sua imagem. Só da tela cheia. É isso, melhor. Espera aí, vamos colocar mirror mesmo, que fica mais fácil. Vou deixar esse outro microfone aqui aí com o pessoal. Vocês. Senão não dá pra você ver, né? Ele tá aqui, né? Dá uma olhada, vê se elas estão lá, se ela tá lá. Mas tá aqui no seu computador, né? Já tá mostrando aqui. Tá mostrando essa tela do computador? Não, tá aqui. Abre lá onde você tava no vídeo. Não, no vídeo mesmo. É que o vídeo tá do ladinho agora. O problema é que a gente não consegue visualizar, então pra mexer vai ser horrível. Mas então tem que colocar aquele esquema que você vê aqui, O mirror. É isso que eu tô tentando aqui, né? Espelhar telas, isso. Pronto. Aí dá uma olhadinha, eu acho que agora isso, tá agora lá, tá, né? Igual, isso. Pronto. Aí você vai no visualizar. É, só tá. Copa do Mundo no Brasil. Que significa alegria. Para o país, é isso que todo mundo espera. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Gol! Povo, não tá nem pensando quem mora aqui. Meu barraco é pequeno, mas é meu! Eu não pedi paz nenhuma, não roubei, não! Isso não é bom. Isso não é bom para a cidade, não é bom, e o povo percebe isso. Isso aqui é meu! Ninguém vai me tirar daqui, não! Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Nós estamos passando pelo processo de remoção devido à Copa do Mundo e Olimpíadas. É que para nós, a sociedade dessa Copa do Mundo, só vai restar a dívida. Mas é uma coisa bem nítida. Isso não é para a população da comunidade, isso não é para o povo da comunidade. Isso é coisa para o gringo ver. Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil. Eu acho absolutamente natural e democrático. Thank you. causa de 20 centavos. Então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. Sim, merecemos. Uma imagem que traduz o espírito anfitrião do nosso povo. Um país que faz os maiores clássicos, o Réveillon e o Carnaval, vai fazer a melhor festa já vista. A gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. A saúde está zerada! Os pacientes estão com a bíngua, estão morrendo! Essa declaração, Ronaldo, eu gosto muito de você, mas tem que falar que foi absurda. It's a penalty. É, construir os hospitais para dar um atendimento digno para os pacientes, Ronaldo, é mais importante que construir estádios. Eu tô sozinha nessa porcaria aqui! Eu acho melhor nem tocar nesse assunto. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! Eu acho melhor nem tocar nesse assunto. E a secretaria? O governador não faz nada! Eu acho absolutamente natural e democrático. Vandalismo é tu roubar feito um condenado o dinheiro público. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público, falta de médico, de remédio, não sei o quê, enquanto o esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí. Vandalismo, vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Cenas de vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vandalismo. Vândalos, vandalismo. Vândalos, vandalismo. Ações criminosas, vândalos. Organizações internacionais. Vandalismo. Uma bela de uma bagunça. Kilos of cocaine a day, and next year for the World Cup, they're expecting to double that. Deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Deixar e vai ter. Não vai ter como. Escanos ainda se vai causar difícil para te pedir em Brasília no chat. Segue com o primeiro. Mit oder ohne Weltmeisterschaft bis 2014, so wie 2013, ein Jahr, wo wir selbst unsere Geschichte schreiben werden. Lembrando que esse vídeo ele fica em loop, então ele não tem um final, aí para e depois começa do início, né? Que ele está num video wall, numa instalação em Brasília, na área externa do Museu da República, e vai ficar até 27 de julho dentro do Entre Copas, que é uma exposição que está tendo no Museu Nacional. Obrigada. Carol Barreiro, Brasília, apresentando aí um vídeo incrível para a gente. Só vídeo. É só foto. E dei uma foto e conversa. Agora a gente está aproveitando aqui a gente está preparando o Goto. O Goto está preparando o material para Brasília. Gente, eu preciso de ajuda na rádio. Vamos preparar o Goto aqui. que vai apresentar agora algumas imagens de Brasília e de Curitiba e vai apresentar para a gente. Espaço de silêncio enquanto o pessoal se organiza aí para fazer a preparação para apresentar Curitiba. Fique aí com a gente. Bom, vou comentar um pouco sobre o contexto lá de Curitiba, rapidinho. Em relação aos grupos de artista, junto com esse movimento de protesto em relação às Copas, em relação à Copa, as confluências assim, são bem diversas na cidade. Nessa semana, uma artista que é de lá, mas mora fora, ela mandou uma proposta que eu acho bem interessante, até fiquei de replicar aqui para todo mundo, que tem a ver com uma campanha contra a exploração sexual de crianças. E na real, esse parece um tema assim, bem, realmente muito forte assim, agora. Chegando até no aeroporto hoje de manhã, deu para ver uma coisa que eu não tinha sacado assim tanto, como o público realmente é muito masculino, né? O público você vê grupos assim de países, basicamente de homens. O ônibus que eu peguei assim era basicamente de homens também, e você vê que tem uma certa euforia assim que é um pouco estranha, né? Então acho que vem realmente uma mentalidade por trás assim de exploração sexual assim que é bem forte e vai chegar nas crianças, né? Então acho que é um movimento difícil até de encampar, assim, porque eu acho que a ideia fixa já vem forte mesmo. Né? Tem uma outra parte da comunidade lá na cidade, que também tem um pé na arte, que é um movimento do cicloativismo. E, pelo que eu percebi, assim, o movimento é um pouco diferente. Então, eles estão tentando aproveitar a oportunidade assim, de uma verba pública para tentar fazer valer uma política pública de mobilidade ligada às ciclovias. Tanto que agora está se conseguindo inaugurar uma pequena praça no centro da cidade, num terreno baldio, que eles chamaram de Praça de Bolso do Ciclista. E também conseguiram implantar uma via especial para bicicleta numa das ruas principais da cidade. Bom, mas eu trouxe um material assim, para mostrar rapidinho, porque a gente não sabia muito bem como é que seria o nosso formato aqui de apresentação. Então eu vou mostrar umas fotos e depois a gente conversa. Sumiu a imagem. Olha lá. Bom, não tem uma régua laser aí, né, para mim, né? Olha lá. Ó. Bom, lá entre o 3 e o 2, aquele quadradinho vermelho, tem? Não precisa também. Ali é o centro da cidade. Tem? Ah, o mouse funciona, então vamos no mouse. É que eu queria ficar ali na frente falando. Não, mas a questão é a seguinte. Eu vou lá mesmo. É rapidinho. Existiram vários projetos para a cidade, como em todo o Brasil. Na real, não necessitam da Copa para acontecer. Tem questões de infraestrutura e que as cidades precisam mesmo. Mas foram projetadas várias obras, como aquela linha meio violeta assim, que contorna, que era um eixo de integração metropolitano. Mas o que acabou acontecendo? No final das contas, todos os projetos que foram tocados para frente foram aqueles que ligavam o aeroporto, a rodoviária e o estádio. Então, o investimento que foi feito em nome da Copa na cidade, ele foi todo para atender essa demanda do evento internacional. Então, o aeroporto ele fica ali naquela área verde. Aquelas duas linhas que vão em direção ao centro foram as duas vias onde mais se investiu verba. E tem aquele pontinho quadrado lá, é o estádio privado, né? E que para que houvesse verba pública investida no estádio privado, é uma lei muito importante da cidade, ela foi alterada, que é a lei do potencial construtivo, que ela foi criada para preservar patrimônio arquitetônico e natural. Então, por conta de uma necessidade de se achar dinheiro e se criar uma legalidade numa coisa que não tinha como conseguir, que é de colocar dinheiro público na obra privada, se alterou a lei e se criou um entorno do estádio como sendo de interesse público voltado para o mercado imobiliário. Então, se criou um título que o clube pode vender para as imobiliárias e isso gera um fundo que é investido no estádio. Só que esse dinheiro, na real, não se vendeu. Mas o estádio, o Estado aqui pagou, né? O Estado, principalmente o Estado, principalmente o município, investiu dinheiro para se construir o estádio, que chegou a 300 milhões e representa, assim, o maior investimento na cidade foi no estádio privado. Bom, tem outros problemas. Tem uma ponte lá, super estética, que se criou na cidade, né? Também uma ponte estaiada, que não precisava. Então, entre o projeto inicial da ponte, num cruzamento importante da via que liga o aeroporto até chegar no centro, existia esse cruzamento, só que daí, do projeto inicial, até depois que foi aprovado, quando se criou, na real, quando se teve a assinatura do contrato, resolveram colocar uma ponte estaiada, e isso fez com que o custo dessa ponte, assim, saltasse... Não lembro agora ali, mas acho que é, cara, 1000%, é uma coisa gigantesca, assim, só por conta de uma ponte. Então, o custo de toda a rodovia foi ampliado em 1000% por causa de uma ponte. E a gente, na cidade, não tem tido muitos problemas com realocação de comunidades, como tem acontecido muito em São Paulo, no Rio e acho que Brasília. Lá em Curitiba isso envolveu poucas comunidades, mas em parte porque os programas, algumas das metas foram deixadas de lado, como aquele corredor lá, que era muito grande e passaria por várias chácaras, porque Curitiba tem muitas chácaras em volta. Então, como aquele corredor deixou de ser um projeto, então esse problema não aconteceu. E os problemas aconteceram um pouco em volta do estádio, e perto ali daquela área verde, ali, que é a área do aeroporto, mas também o aeroporto não está vinculado à Copa. Ele vai ter uma obra de ampliação, envolve uma relocação de uma comunidade. Agora, o grande problema é a quebra dos direitos das pessoas, né? Tanto em volta do estádio do particular do Atlético, quanto ali no aeroporto. Você tem, assim, uma autoridade do Estado se impondo sem comunicação, fazendo com que haja pressão para as pessoas se realocarem sem nenhum tipo de discussão. Então, os movimentos sociais, assim, tentam minimizar os prejuízos de direito à moradia dessas comunidades. Enfim, esse é o panorama lá da... local. Opa, eu vou mostrar só mais um mapa aqui. Bom, esse é bom também, ó, a ponte estaiada. Essa ponte ali, a ponte de cima é o projeto dela, né? Agora ela já está executada. Mas o custo dela é equivalente é igual à ponte que atravessa o Rio Paraná, ligando o Paraná o Mato Grosso do Sul, Guaíra e Maracaju, se não me engano, é o nome da cidade. Então, é uma ponte que tem 3,6 quilômetros e a ponte estaiada ela não tem nenhum quilômetro, é 800 e poucos metros. Então, o mesmo custo de 110 milhões, 100 milhões. Então, veja como é que a coisa acontece, né? Uma ponte curtinha. Bom, e esse daí é o mapa de Curitiba. Então, ele foi feito pelo Comitê Popular da Copa na cidade, que existe esse Comitê Popular da Copa em outras cidades também. E então eles mostram como ali se concentrou o investimento e todos os problemas sociais maiores que... não pega ali, deixa... a maior parte dos problemas acontece justamente nesse eixo ali. Então tem o estádio, a rodoviária... ali tem a ponte, enfim, até chegar no aeroporto, mostrando justamente que esse investimento que seria para gerar um legado para a cidade, na real ele foi todo concentrado em áreas que não precisavam, porque se fosse para investir num estádio e tudo mais, Curitiba tem uma área reservada para um polo poliesportivo, que é numa região de periferia, que desde o primeiro plano assim, urbanístico que se fez na cidade nos anos 40, primeiro plano urbanístico do século XX, né? Que ela então tem uma área grande lá onde já tem o hipódromo, tem um estádio que está abandonado há 10 anos, tem várias áreas esportivas lá, e aquilo tudo, ao invés de se reinvestir lá e se criar uma descentralização dos recursos, se preferiu investir no estádio, que já é numa área bem rica da cidade, bem verticalizada, inclusive não tem nem acesso de infraestrutura direito, mas isso tudo pensando assim na Copa, né? Porque o melhor seria realmente se a Copa não tivesse vindo, mas ela vindo, teriam outras opções urbanísticas que não foram feitas também em função das pressões políticas. Bom, então, depois disso, eu gostaria de propor aqui para os nossos colegas acho que todo mundo aqui, a gente está vivendo basicamente um anticlima, né, em relação à Copa. Não sei quem aqui, acho que ninguém aqui está muito animado em relação à Copa. Então, a minha ideia é a gente fazer um exercício aqui de... anticlima. Porra, resistente, hein? Achei que ia ser mais fácil. Não é? Por isso que eu pedi uma faca. Vai comer? Não tentem fazer em casa. Bom, tá rolando. Uma gaita? Mais uma... É que tinha uma outra intenção também de a gente associar com comida, né? E a coisa... Realmente a gente não come bola. Mas enfim, eu vou convidar aqui vocês aí para baterem uma bolinha comigo aqui, essa bola murcha. E a gente pode fazer assim, quem tiver um slogan assim, anticopa, a gente dá um chute e dá um slogan anticopa ali no microfone. E assim a gente faz o nosso anticlímax, sem gol, sem nada. Eu até trouxe várias frases aqui para quem de repente frases, para quem quiser ler frases já prontas. Agora quem quiser trazer uma frase nova, tudo bom. Agora vai. Essa dá uma. Essa dá uma. Não, essa aqui é certeira, hein? Vou até escolher a marca aqui da Adidas, ó, pra. Calma. Não, tem que segurar bem aqui pra não escorregar pra mão também, né? Aí, ó, é perfeito. Não, eu tenho que escolher o lado pra dar sorte. Não, já escolhi aqui, ó, Adidas. Direto na Adidas. É bem direto na marca aqui, ó. Pronto, tá aí, tá perfeito nossa bola. Bom, agora a gente pode bater uma bolinha. O Miguel é o primeiro, hein? Olha, o Miguel tá lá já. Vou pegar nosso microfone aqui. Quem tiver algum slogan daqui. Bom, com certeza todo mundo tem vários slogans. Se quiser bater uma, vou ficar pra cá até, ó. Nossa bola murcha. E quem quiser ler comigo aqui algum slogan já pronto. Vamos lá. Olha, aqui tem dois. Eu vou dar um primeiro chute ali já com o slogan. Já tem um microfone aí também, né? Nossa, tá até poeira aqui, ó. Vamos lá. Opa, olha lá. 12 estádios engasgados na goela. Podem criar outros, hein? Estado não é estádio. Obra pública não é privada. Vamos murchar mais essa bola que tá ficando. Corrupção padrão FIFA. Aí. Essa é nossa lei, esse é o nosso clube. Futebol arte não é futebol business. Viva o futebol. Brasil, a vitória está selada. Campeão mundial de investimento público em estádio de futebol. A regra do jogo é jogar fora da regra. Meter a mão na grana sem sujar as mãos. Mãos à obra. Esse é o lema das empreiteiras. Copa das Copas. Brasil, a Copa mais cara da história. Copa das Tropas. Entre o chute no traseiro e o chute do orçamento, a pátria de chuteiras. Esse aqui dá para as crianças também, hein? Enfia a FIFA no fiofó. Aí. Podia fazer um selfiofó aqui então, né? Aí. Hashtag selfiofó. Vamos fazer geral? Aí. É isso. Se alguém tiver mais algum aí para desabafar, tá valendo. Selfie. Vamos fazer, só a bunda de fora. É, é isso aí. Valeu, Guto. Demais. É isso aí. Bom, seguindo então na rodada, frente 3 de fevereiro, passar aqui pro Eugênio, Dona Mauri. Dona Mauri quer falar um pouco? Quer sim, Dona Mauri. Quer sim, quer sim. Não morreu! Não morreu, né? Bom, nós estamos aqui, nosso grupo, frente 3 de fevereiro. Quer falar, Daniel? Quer puxar você? Eu queria montar o computador também, né? Tá. Então, enquanto a gente se prepara aqui, eu vou falando. Sou do grupo também, então já aproveita. Bacana, hein? Nós... Um, né? Estando em crise, nosso grupo, desde que começou esse projeto, não chegou a definir uma linha de trabalho por conta de uma própria desarticulação interna, assim, um trabalho pontual dentro, como intervenção, digamos assim, né? Como é o nome? E, na verdade, é bem triste, de certa forma, que o nosso grupo, que teve uma história com o futebol e com Copa do Mundo também, não conseguiu desenvolver uma ação, né, de impacto nessa Copa aqui no Brasil. Mas a participação nesse projeto, de certa forma, também acaba sendo uma maneira da gente tá atuante, né? Então o Eugênio está com uma pesquisa aqui que ele trouxe aqui hoje, uma matéria bizarra aqui dos filhos da Ku Klux Klan. E vou passar a bola para ele, enquanto o Daniel também prepara aí os vídeos. Beleza. Opa, maravilha. Seguinte, na verdade são provocações, tá? A frente está num processo de revisão de si mesmo, né? O que a gente está chamando da morte simbólica, né? É a primeira vez que a gente fala publicamente sobre isso. Isso não é nem um processo tão dialético que nem isso é consenso, né? Isso não é consensual, que há uma morte simbólica. É um processo ainda em discussão e estamos nesse processo em discussão com várias coisas. Mas a gente foi fazer um evento juntos lá em Bauru e a gente foi junto com Paulo César Caju, né? Paulo César Caju, jogador do Botafogo, jogador do Grêmio, né? Jogador que foi campeão com a seleção de 70, com 20 anos de idade. E aí ele estava falando, explicando, contando a história dele, né? E como ele teve contato, a partir depois da Copa de 70, com os Black Panthers em LA, mais especificamente com a Angela Davis. E como isso mudou a relação dele com a própria identidade, com a própria negritude, com a própria identidade. E ele achava que, realmente, já deu várias declarações sobre isso, que é preciso politizar o jogador de futebol, e ele dá vários exemplos. E aí tem um exemplo dele que foi muito interessante, que ele estava lá nos Estados Unidos, ele foi numa festa na casa do Sérgio Mendes, e o Sérgio Mendes estava lá com um monte de gente, apareceu a Angela Davis, e ele vira para uma das cantoras do Sérgio Mendes e fala assim: eu quero saber onde estão os negros. Ele faz essa fala, onde estão os negros? Aí eles saem por Los Angeles e encontram vários negros com afro, né? E aí ele corta o cabelo igual, chega na concentração com zagalo técnico, com o cabelo cortado e pintado de vermelho. E a imprensa aqui de São Paulo, racista, que chama ele de Caju, pela cor do cabelo. Então ele ganha esse apelido aqui em São Paulo, né? E ele vai desenvolvendo como é que isso com essa formação política vai afetando o jeito que ele tem de olhar para o Brasil, o jeito que ele olhava as relações raciais no futebol, e ele começa a abrir os olhos para ver isso. Então, pegando bem em cima da provocação lá do Jota, que ele fala da antropofagia, sobre o que pode ser devorado, o que não pode ser devorado, sobre o processo de negação, até o processo do não vai ter Copa, eu só quero ler uma provocação. Hoje saiu uma matéria na gloriosa Folha de São Paulo sobre a Ku Klux Klan, né? É, né, é fantástico. Os filhos da Ku Klux Klan. E é uma matéria sobre o aumento de grupos racistas nos Estados Unidos, no governo Obama. Aí tem uma discussão sobre o que, por que, que é possível, o que, que não é possível, os grupos. E aí tem um deles, um desses senhores, chama William Johnson. E ele vai dar uma declaração sobre qual é o programa, né, desse grupo. Então ele fala assim... William Johnson, presidente do American Freedom Party, listado como grupo de ódio pela SPLC, defende a proibição de casamentos entre brancos e negros e o separatismo a fim de criar uma nação branca. Diversidade e multiculturalismo, essas são as falas dele. Diversidade e multiculturalismo são sinônimos do genocídio branco. Eu quero nossas escolas primárias tenham só crianças loiras, de olhos claros, crescendo e aprendendo a ser boas para a comunidade. Eu não quero que nos tornemos o Brasil. Agora, isso que eu entendo. Eu, no primeiro momento, fiquei profundamente irritado, e no segundo momento, eu falei, ganhei a guerra simbólica. Nós ganhamos a guerra simbólica. Por quê? Por que ele não quer que o Brasil se torne o Brasil? Porque o Brasil é o país com a maior população afrodescendente fora da África. Porque aqui o processo de negritude, o processo de incorporação do discurso do afrodescendente do país chegou a ponto de que é quase impossível se falar em branco no Brasil. E os brancos nos Estados Unidos estão diminuindo em PG. E um país que, segundo dados que podem ser extremamente questionados, em 1960 tinha 85% de brancos, hoje tem 43%. Então, ele quer voltar ao controle das mulheres brancas, porque é a única forma que a criatura tem de esse país não se mestiçar ao infinito, que ele perca o próprio discurso. E, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, eu vejo um cara da Ku Klux Klan se colocando como vítima. E não como agente do racismo. Ele é vítima do racismo. Não, eu sou vítima. Por quê? A guerra já foi perdida. Se ele se colocou como vítima pela primeira vez, a guerra já foi vencida. E aí eu acho, assim, só uma provocação, em que se olhou muito, muito mesmo para essa questão da Copa, e eu não vou discutir aqui os gastos, não tenho... Isso é ponto pacífico para mim. Mas uma coisa simbólica, que eu acho que foi pouco falada, é o seguinte. O estádio que dá abertura da Copa fica em Itaquera. Itaquera é como se fosse o Bronx. E eu não me lembro da Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94 ter começado com um estádio no Bronx. Eu não me lembro da Copa dos Estados Unidos em 94 passado a Coab ou os Projects do Bronx ou de qualquer outra periferia do mundo. E esse ruído ele é maior do que a gente pode alimentar. Porque o Leonardo DiCaprio, só para ficar lá, pegou o iate dele, colocou, foi de helicóptero, mas parou ali em Artur Alvim. O tal lá, cara da Globo, tem que fazer xixi lá na Vila Carrão. O Abílio Diniz falou, mas não foi para o Murumbi fazer o negócio, vou ter que ir para Itaquera. E vocês ouviram quantas vezes falou a palavra Itaquera na transmissão? Porque não sei o que lá, Itaquera. Essa palavra ela tem uma cacofonia, porque ela traz em si a própria contradição. Quando passava no estádio, passava assim, camisa 12. A camisa 12 foi a torcida que abriu a bandeira do Zumbi Somos Nós da primeira vez. Foi a camisa 12. E tinha lá, Gaviões da Fiel, Pavilhão 9. O Pavilhão 9 em homenagem ao massacre do Carandiru. E quando é que numa Copa teve isso? Nunca. Entendeu? Nunca, de verdade. O processo de gentrificação ele é brutal, eu não discuto isso. Mas a gente tem, entre esse debate entre o devorar, ser devorado, a antropofagia, tem muitos espaços. Muitos espaços. E eu acho que um desses espaços, assim, falando do nosso evento, eu vi na relação com o Nova Pasta ontem, quando a gente desceu com o Caveirão. Que as crianças, o Caveirão, vamos brincar com o Caveirão, não sei o que lá com o Caveirão. Porque, na verdade, tem vários layers, né? Não estou querendo explicar, mas tem vários layers do Caveirão. Ele é um boneco, um mamulengo razoavelmente simpático, mas tem esse ruído o tempo inteiro do Caveirão, não é um tanque, e, ao mesmo tempo, ele é um Exu. Ele tem a cara de um Exu, um jeito de um Exu, e os caras não conseguem lidar com ele sem lidar com essa contradição. Então, eu acho que, nesse processo, eu acho que o grande lance dessa Copa do Mundo é criar esses ruídos. Porque, por mais gentrificado que seja o processo, ele teve que começar com várias contradições, principalmente essa construção desse estádio em Itaquera. Porque a Copa era para começar lá no Murumbi. Mas aí os ricos falaram, não, não pode ter metrô aqui. E aí começou a discussão que não podia financiar o estádio do Morumbi. Foi assim que começou a discussão. Porque não podia ter metrô lá no Morumbi, porque senão os pobres iam chegar mais rápido lá e aí vai ser ruim para nós depois. Então vamos tirar. Onde vai ser, onde vai ser, onde vai ser. E aí o Coringão vai lá naquela maracutaia toda e assume a dívida. E aí depois ontem vendo o trabalho lá da Casa da Lapa, que o negócio é um aterro que pode afundar. E é tipicamente coisa do Corinthians mesmo. Acompanha um negócio que vai afundar daqui a 10 anos. Mas enfim, é só uma provocação. O Morumbi também teve a questão da corrupção. O projeto dos caras estava totalmente superfaturado. Não, que o, não do que o Itaquerão não esteja, né, gente? Não é... Sim. Mas assim, impediram, não vai ter nem metrô, nem não sei o que lá. E lembra daquela declaração do Juvenal do Juvêncio, que falava que era fantástico. Eu quero ver a Angela Merkel pegar helicóptero e descer em Itaquera. Eu quero ver o Abílio Diniz ficar preso no trânsito da Radial Leste. Essa foi a declaração que ele fez. Eu quero ver o heliporto lá perto de Itaquera. Pegar metrô até Arthur Alvim. E os caras tiveram que pegar metrô até Arthur Alvim. Tiveram que ir de van pela Radial Leste. Entendeu? E eu acho que isso é uma provocação que a gente podia explorar muito, muito, muito, muito mais. Porque eu acho que a gente coloca muito ênfase nessa questão do Estado e do mapeamento policial do Estado, mas pouco na elite, nesses 1% que ganham muito e que eram os mesmos caras, 1%, que estavam lá, que começaram a vaia na área VIP. Pouco se coloca na berlinda esses caras. Pouco se coloca na berlinda, entendeu? Porque, evidentemente, é mais difícil mapear esse contexto. Então é só uma provocação. É. E por isso que eu acho que a regra do jogo é jogar fora da regra. A gente tinha. Aumenta um pouco. Achei muito bom. Minha voz tá meio ruim. Aí. Tá. Aumenta um pouquinho o microfone. Isso. Tá meio mal aqui. Bem, para falar um pouco também sobre a Frente 3 de Fevereiro, a gente já vem trabalhando sobre esse tema de futebol, como a maioria sabe, há muito tempo, né? Há quase 10 anos a gente vem criando ações dentro de estádio, entendendo o futebol como uma metáfora dessa ideia de democracia racial no Brasil. Recentemente, depois da gente ter feito esse trabalho, a gente entrou numa pesquisa toda sobre geografia de exclusão. E aí, mais ligado propriamente ao processo da Copa, a gente criou tanto a cartografia Brasil-Mundo, essa que aqui está, como também o documentário Arquitetura da Exclusão. Os dois lidam com esse legado da Copa, com a ideia da Copa e a espetacularização das cidades. A gente pega o caso do Rio de Janeiro como sendo um caso exemplar para se pensar um pouco que forças estão em jogo. Então, quando a gente criou esse documentário em 2010 e essa cartografia, tinha acabado de ser implementado pela primeira vez as UPPs na Zona Sul do Rio de Janeiro, as polícias pacificadoras, que já são... Já era claramente uma ação ligada à ideia da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E um pouco que a gente, eu acho que a potência da Frente 3 de Fevereiro em pesquisar é entender um pouco cartograficamente que forças estão em jogo. Então, ontem, por exemplo, eu acho que foi o Rubens, falou sobre a ideia do Brasil estar na ONU e a importância do Brasil na ONU, e realmente isso está super implicado na ideia do Brasil sediar a Copa do Mundo e sediar as Olimpíadas. É como se o Brasil recebesse esse papel de ser o organizador desse grande teatro da disputa das nações, por ter desempenhado um papel, e um papel policial dentro da ONU, no Haiti. Então, como essas forças elas se relacionam? O que, que tem a ver, de fato, a independência do Haiti, toda a história de a única nação que surgiu de uma revolta escrava, ser hoje em dia policiada pela MINUSTAH, pelos militares brasileiros, esses mesmos militares que vão constituir as tropas haitianas, os militares brasileiros que vão invadir o complexo do Alemão e vão fazer a ocupação do complexo do Alemão. Então, um jogo de forças que ele, o interessante é a gente, no nosso ponto de vista, acredito, é sair um pouco dessa ideia, que é quase que uma cortina de fumaça entre um binômio ser a favor ou contra a Copa. Quer dizer, eu acho que a pergunta inteligente não é uma pergunta que coloca esses dois pontos. Na verdade, só gera uma espécie de cortina de fumaça. O interessante é se perguntar que forças estão em jogo, que forças abrem potências também para a criação, potências para uma investigação. Então, nesse mesmo momento também no Rio de Janeiro, estavam se construindo os muros em torno das favelas da zona sul do Rio de Janeiro. E é em torno disso que a gente faz o documentário. A ideia dessa construção do muro aliada às polícias pacificadoras. E como isso está intimamente ligado com a atuação da polícia militar, esse bloco delírio fascista, que são milícias, traficantes e polícia militar, sendo o grande herói criado nos últimos anos, o BOPE, em torno da tropa de elite, de toda a ideia do tropa de elite, que é o filme mais assistido na história do Brasil, né? Então, como esses discursos hegemônicos eles vão sendo criados e como visibilizar, então desfazer esses discursos, visibilizando forças que geralmente não são interligadas. Como visibilizar esse diagrama de forças que a mídia faz o seu papel de invisibilizá-los ou não criar as conexões, que os intelectuais muitas vezes, por ser um assunto muito quente e contemporâneo, se recusam a uma investigação muito a fundo. E como a gente, no papel de arte, investigação, ação, a gente tem a liberdade, sim, de ousar e criar esses diagramas e, enfim, propor certas leituras sobre isso. Então, só para finalizar, de fato, essa pesquisa para frente 3 de fevereiro, ela vem ganhando corpo desde o trabalho do futebol, com as bandeiras, que todos conhecem, que a gente foi na abertura da Copa do Mundo em 2006, na Alemanha, fez ação lá sobre imigração, sobre a ideia de exclusão dos imigrantes. Como isso compõe uma trajetória que, no final, que seria esse ano, Copa do Mundo aqui, e que todo mundo pergunta o que a frente estaria fazendo, ela fica interrompida por aquele processo que a gente discutiu ontem, um pouco uma crise da própria ideia de intervenção, da ideia de colaboração, de criação de coletivos e assinatura dos coletivos, a ideia de quanto o coletivo consegue ser poroso às movimentações sociais. Enfim, tudo isso coloca não uma linha reta que leva a uma conclusão na Copa do Mundo, mas sim uma ideia interrompida da Copa do Mundo, que fica aí esse fim da frente 3 de fevereiro, justamente quando a Copa acontece aqui no Brasil. É só falar o que eu tinha falado anteriormente. Veja bem, esse relato que o Eugênio faz, essa provocação, entendeu? E parece muito interessante, veja bem, toda vez que há muita tensão, uma das primeiras políticas é a política populacional. É a política exatamente malthusiana. Então você começa a ouvir falar que tem uma população que está crescendo um pouco além, então vem uma política, que é exatamente uma política malthusiana da redução. Mas a redução da natalidade vai para alguns, porque realmente a mortalidade diminuiu. Então, mas as pessoas estão crescendo. Então você veja que começa a ter alguns ruídos que realmente é ruído, é de um só, mas que permeia uma intenção. A outra coisa é que quando a gente fez essa última bandeira, isso é uma das coisas que me inquietam muito, nós pensamos, zumbi somos nós. Então, a identidade de todo mundo. Então, todo mundo fala, todo mundo que termina um trabalho, zumbi somos nós. E eu me lembro muito do Eugênio dizendo assim, olha mãe, em algum momento a gente não vai precisar mais chamar zumbi. Chamamos nós, somos nós. E o que é que a gente vê nesses 10 anos? A gente vê uma população negra nascendo e uma população negra aparecendo um genocídio. Então, por isso que no mar a gente voltou a dizer assim, onde estão os negros? Então são as pessoas suspeitas que mais morrem e exatamente numa idade mais produtiva. Então o esgarçamento meu também é isso. É um pouco de dizer, poxa vida, eu pensava que tinha avançado. E no avançar, não avançou. Eu estou ainda indagando uma coisa, onde estão os negros? Então é mais ou menos isso, o esgotamento da frente 3 de fevereiro é isso. É uma questão bem mais complexa. Então é só isso que eu queria dizer. Não morreu! Zumbi! Vai lá, o próximo. Então tá, 3 de fevereiro, passou, fez agora sua bonita explanação. Quem é que vai ser agora? Edson Barros, Recife. Tá pronto, Edson? Então chega ali pra botar, e enquanto o Felipe Bright entretém a gente. Não, mas é só... Brígida. Pode, a Brígida pode. Então, é, mas ele falou que não tá pronto. Tinha que ter uma música disponível, né? A Brígida pode. Brígida, quer fazer? Então vamos passar primeiro para a Brígida Campbell, que vai estar falando para a gente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ótimo. Do grupo Poro. É Poro ou Poro? Poro. Poro? Ok, coletivo Poro. Daniel, posso deixar aqui com você já? Pra... Pode, claro. Oi. Então põe aqui, mais fácil, né? É, mas você vai precisar de áudio. Ah, é, eu levo o computador lá. Dá uma olhadinha lá, o que você precisa. Esse copo sem tela cheia, né? É. Põe na primeira página. Pode virar, tá bom? Aí você vai me falando e eu vou passando. Tá. Oi, pessoal. Queria agradecer o convite para participar desse projeto. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E ouvir a frente é muito legal. Ah, desculpa. Que gosto muito assim, do trabalho da frente, do trabalho de todo mundo. Está sendo bem legal. Assim. O que eu vou falar aqui hoje um pouquinho, assim, acho que sobre as transformações que a Copa tem trazido, né, para a cidade de Belo Horizonte, que eu imagino que não seja muito diferente das coisas que têm rolado nas outras cidades também, onde né, tá acontecendo os jogos da Copa. Assim. Então, BH teve de tudo. Assim, não sei se vocês acompanham, mas nós temos lá uma prefeitura assim, muito baixo nível. Acredito que uma das mais corruptas assim que a cidade já teve. E então esse processo todo da Copa do Mundo aconteceu de ainda evidenciar ainda mais todos os processos de corrupção e de favorecimento dessas coisas que a gente já sabe. E uma coisa legal assim que eu fiquei pensando e que o Jeandre falou no primeiro dia, e hoje o Jeandre falou também sobre essa questão que é simbólica, né? E que eu acredito muito nessa força simbólica mesmo, que os trabalhos de arte e que as ações ativistas nesse processo acontecem, eu acredito nessa força. Assim. Eu acho que se a arte tem algum valor, é esse valor simbólico. Né? E eu acredito que assim, as situações que aconteceram na cidade são situações que deflagraram o simbólico de uma forma bem radical. Assim, porque colocou as contradições de uma forma bem, bem forte, assim, bem direta para todo mundo. Né? Então, em BH, teve umas coisas que eu anotei aqui, por exemplo, a venda de uma rua para uma empresa construir um hotel. Então, uma rua mesmo, assim, que entre dois terrenos, uma rua, a rua foi vendida para a empresa. E aí, óbvio, né, muita manifestação, muitas ações, muitas audiências públicas e tal. No final, a coisa não foi para frente, por causa da movimentação popular, mas assim, teve isso, teve uma grande obra lá, que é a obra do BRT, que é uma obra de acesso, né, construção dos ônibus, que já era assim, patética desde o início, porque era o uso de uma tecnologia completamente ultrapassada, que não tem nada a ver, assim, onde deveria ser construído metrôs ou outras formas. Optaram por fazer um ônibus, que é o mesmo ônibus que já tem, só que muito caro, né? Essa coisa também do entorno, né, do estádio. O futebol, né, como sendo uma coisa cultural do Brasil, o que a FIFA colocou... Daniel, pode passar só um slide? Transformou o Mineirão assim, num shopping, né? Um lugar que era um lugar de encontro, né, popular das famílias, que os pais levam os filhos, as famílias vão curtir e tal, e pagam ali uma mixaria para entrar, para comer. Agora é completamente assim, gentrificado. Caro, é um shopping center, né? Os ingressos são caros. E em torno do estádio, onde havia várias feirinhas, assim, que o pessoal vende cerveja, churrasquinho, feijão tropeiro, essas coisas, agora não tem mais. Eles foram todos os feirantes foram retirados do entorno, só pode comer lá dentro, nesse esquema praça de alimentação de shopping center, então tudo caro, tudo padronizado, bem complicado, assim. Passa mais, e aqui, volta só, desculpa, rapidinho. Ali só uma imagem, eu até mandei no e-mail do grupo, né? O corte de árvores, né, em torno do Mineirão, né? Que ali... em cima, antes e depois, né? Fizeram um negócio tipo Brasília, assim, aquela todo concretado, concretado e árido e horrível, assim, né? Pode passar. Aqui só um exemplo, não dá dano para ver muito bem, mas em Belo Horizonte teve também várias áreas onde deslocaram comunidades, né? Áreas que são próximas do centro, áreas valorizadas. Que as empreiteiras vão lá, fazem projetos, e o pessoal é muito barra pesada, assim. Então, eles fazem incêndios criminosos, umas coisas bem, bem barra pesadas, assim, né? Para tirar o pessoal, mandar esse pessoal para longe, né? Pode passar. E outra coisa, assim, que eu achei na cidade, essa obra do BRT é uma grande obra viária que transformou muito a paisagem da cidade, com a construção, assim, 300 viadutos e ruas asfaltadas bizarras, em lugares bizarros, assim. Então... 300? Oi? 300? Não, não sei, estou chutando, assim, mas muitas, muitas obras e viadutos grandes, assim. E, então, acho que... quem está acompanhando a transformação na paisagem tem visto assim, a cidade, de fato, se tornando muito árida, porque é muito concreto, muitas árvores cortadas, etc. Assim. Agora, eu fiquei pensando até nessa ideia assim, de não deixar a bola cair, né? Assim, porque o pessimismo, eu, pelo menos, eu me sinto muito afetada por essas coisas. Assim, inclusive, a Copa do Mundo... Eu já não gosto de futebol, né? Mas... em geral, mas assim, eu não consigo simplesmente curtir o que está rolando, assim, nem ver um jogo qualquer, estou conseguindo, porque dá náusea, assim, ver Ronaldo, Xuxa, Luciano Huck, essa moçada, assim, eu acho muito trash. Mas, se a Copa teve um legado, eu acredito que teve um legado de alguma maneira positivo também, pelo menos em Belo Horizonte, que eu estou acompanhando mais. Passa o próximo slide, por exemplo. Que foi a criação de várias coisas que aconteceram a partir das manifestações do ano passado em torno da Copa do Mundo, né? Vocês acompanharam que ano passado o Belo Horizonte sediou a Copa das Confederações e foi um dos processos mais violentos já vivenciados na cidade, assim, de verdade. E teve muita violência policial, muitos estudantes machucados, muita gente presa, muita coisa, muita barra pesada, assim. Inclusive, teve uma cena muito complicada que a UFMG ela fica do lado do estádio, né, bem próxima. Então, a universidade ela se tornou área da FIFA. Né? E na Copa das Confederações, então, era proibido o acesso de qualquer uma universidade. E, gente, os militares ficaram dentro da universidade, atirando nos estudantes do lado de fora. os portões fechados, assim, isso foi bem punk, assim. Mas, então, a partir disso, para a gente ficar confiante, teve... eu listei aqui algumas coisas, mas eu acho que são muito, é muito mais, assim, eu acho que a cortografia vai crescer, né, no livro, acho que vai ter mais coisas, assim. Mas, por exemplo, essa é uma imagem da Assembleia Popular Horizontal, que foi constituída em BH a partir das manifestações, reuniões de vários grupos que se reúnem embaixo desse viaduto no centro, que é um viaduto de Santa Teresa, onde acontece toda sexta-feira o duelo de MCs. Então, a Assembleia Popular Horizontal, eu acredito que seja um processo político bem interessante, bem forte, onde a juventude, os movimentos sociais, as pessoas interessadas em geral, estão reunidas para debater, para discutir os processos políticos na cidade. Assim, eu acredito que isso seja uma formação política muito importante e interessante para todo mundo que está envolvido nessa história, né? Passa, por favor. Vários outros grupos de ativismo, assim, inclusive, aqui é uma imagem exemplo, que é um grupo que chama Fica Ficos, que é um grupo que surgiu a partir desse corte maciço de árvores na cidade. Então, eles estão... É um grupo assim, que vê que está cortando uma árvore, já manda todo mundo e-mail, o pessoal vai para lá. Um movimento super legal. E essa é uma praça onde tem vários ficos históricos. E esse fico estava sendo cortado pela prefeitura na intenção de construir um terminal de ônibus ali, né? Passa mais um, por favor. Desse processo também, acho que um dos movimentos mais legal, Tarifa Zero Belo Horizonte, que vem a partir dessa demanda do transporte, né, de qualidade, público de qualidade, gratuito, no caso, e que eu acredito que o Tarifa Zero tem uma estratégia muito legal, que é muito contemporâneo e tem muito a ver com os processos de fazer política contemporâneo, que eles têm uma estratégia gráfica muito radical e muito interessante. Então, todo o material gráfico, todas as estratégias, as manifestações, as reuniões, tudo é muito legal, assim. Então, eles têm essa cor que é rosa e amarelo. Então, tem cartaz na cidade, panfleto, adesivo, bolsa, tudo. E eu acho isso muito legal, assim, porque... Para a gente pensar nos movimentos políticos contemporâneos, a gente, né, assim, o que está rolando agora parece não dialogar muito mais com essa estética de uma esquerda tradicional, né? Assim, a foice e o martelo, o vermelho, a mãozinha assim, e tal. E, de repente, esses movimentos vêm com outro apelo. E eu acho bacana porque isso acaba gerando uma estratégia simbólica, né? Uma estético, gráfico e simbólico, que faz com que as pessoas, ao invés de achar chato, achem interessante, queiram ter a camiseta e divulguem essa ideia, assim, que eu acho muito, muito bacana. Inclusive... as ações são sempre muito divertidas, assim. Eles fizeram, por exemplo, no carnaval, ônibus grátis, né, o ônibus tarifa zero, todo cor-de-rosa e amarelo, para levar as pessoas nos lugares dos blocos, porque a prefeitura não colocou ônibus que circulava entre os blocos. Aí agora a última manifestação era a Manifesta Junina. Aí fecha a rua, faz uma festa junina e faz o casamento entre o prefeito e os donos de empresa, né? Aquela coisa toda. E o bacana é que, assim, é um grupo que ele atua na rua, né? Está lá na manifestação, mas é um grupo também que atua do outro lado da política, que é ali acompanhando os marcos legais. São as audiências públicas, junto com o Ministério Público, acompanhando licitações, auditorias. Então, tem esses dois aspectos, porque também só está lá na rua e também não está do outro lado, onde na política dura ali, né? No processo político tradicional, também às vezes não adianta, né? Então, acho bacana desse processo, assim. Pode passar mais um, por favor. Eu trabalho na universidade, né, e eu acompanhei, assim, achei muito bacana o envolvimento dos estudantes, né? Eles, a maioria nunca tinha participado de uma passeata, uma manifestação, nada, e muitos acho que nunca tinham nem pensado sobre isso e participaram pela primeira vez. Então, assim, o exemplo aqui da UFMG, né, houve uma ocupação muito bacana, assim, da universidade. Essa é uma imagem da ocupação da reitoria que rolou agora, porque, por pressão estudantil, não foi permitido que a universidade fosse base militar de novo, como foi na Copa das Confederações, mas os estudantes não confiaram, né, na reitoria, óbvio, e ocuparam, né, na intenção de não ter militares lá, e realmente não teve, pelo que eu estou acompanhando. Assim. E acho interessante também os processos de solidariedade com outras lutas, né? Então, ali eles são, né, a Assembleia dos Estudantes apoia a greve dos metroviários. E eu vi os estudantes da USP apoiam a ocupação da reitoria da UFMG. Então, acho legal essa coisa também, né? Pode passar mais uma imagem. E eu achei muito bacana, acho importante, acho que é um legado, assim, esse fazer político, que é um fazer político do que surge do estar junto nos acampamentos, né? Que é quando as pessoas elas compartilham ali um momento interessante, né? E a partir daquilo ali constrói afetos que vão dar significado para as ações, né? Só uma coisa também, uma coisa que eu lembro de Belo Horizonte, assim, que eu tenho acompanhado, porque eu também faço parte do Ocupe a Mídia. E eles têm uma ligação bem grande lá com o pessoal de Minas Gerais. E teve várias manifestações tal, contra a Copa. E eu lembro que tinha uma bandeira que foi até, que eu sei que foi... emprestada. Não, teve uma influência de 3 de fevereiro, porque que o Daniel Escandurra, que é um menino que está fazendo muita coisa na rua, que é do Ocupe a Mídia, ele também é super fã da 3 de fevereiro, então, que era uma bandeira muito legal, que era o Unfair Players. Uhum. Foi feito em Belo Horizonte, levado para um monte de lugar e tal, que aí virou um movimento, foi muito bacana isso aí também, bem legal. Porque Minas Gerais, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas tem uma longa tradição de censura à mídia. Em geral, que vem antes de Copa, antes de tudo, assim. Aquele senhor Aécio Neves, né, especializou em barrar qualquer informação contra o governo de Minas. Então, não sai nada, assim. Lá é muito trash, mas, de fato, não sai nada. E é por isso também que eu acredito que as pessoas estejam tão envolvidas também em tentar fazer uma coisa que divulgue o que rola lá, porque não é bem complexo. Ele está controlando as forças da natureza. Tem uma ideia que ele vai ter um tsunami de votos e uma ventania para varrer o PT do poder. Então agora tem que tomar cuidado, que ele virou a tempestade dos X-Men, né? Ele controla as forças da natureza. Então é mais complicado. Passa, pode passar. Ué, passa aí. Passa outro. Tá um super zoom a imagem. Aí, ó. Tá com zoom ainda. Aqui, ó. Isso. Isso aí é só uma imagem que eu trouxe do que rolou essa semana em Belo Horizonte. Passa mais uma. Olha que isso, gente. Batalhão da Copa, Polícia Militar. Olha que bizarro. Não sei, cara. É azul, vermelho e amarelo. Não sei que diabo é isso. Isso é uma coisinha aqui dos polícia, que tava assim, parecia com coisa, tipo um Robocop mesmo, assim, todos mascarados, sem identificação, aquela história. Olha lá isso, eles fecharam a praça de uma forma assim que ninguém entrava, ninguém saía. Eu achei interessante também porque, enfim, eles querem proteger, mas para quem passa por ali também é uma imagem bizarra, né? Pode passar mais uma. E essa imagem que eu achei muito legal também, que são os meninos ali do Tarifa Zero com a polícia ali no fundo. Que eu acho que é bem uma imagem que caracteriza, acho que, a luta atual, né? Assim, o bom humor, a brincadeira e a força da imagem em contradição à força da polícia militar, assim, que é bem, bem radical, gente. É muito radical. Lá não é mole. Então, façam propaganda contra Aécio Neves, por favor. Só para finalizar, eu trouxe para vocês aqui um manifesto que eu escrevi em parceria com o Marcelo. por uma cidade lúdica e coletiva, por uma arte pública, crítica e poética. Nós também, não assim como a Frente, a gente não conseguiu fazer uma ação para a Copa por diversos motivos, inclusive porque a nossa poética é uma poética muito sutil, assim, e a cidade ela está muito habitada, né, por publicidade, por diversas outras intervenções, né, dos próprios jogos, enfim, eu acho que a gente não conseguiu. Mas a gente fez esse manifesto, que não é diretamente relacionado à Copa do Mundo, mas traz um pouco das nossas questões, assim, em relação da arte com a cidade e da cidade com a política, assim. Aí eu trouxe aqui, ó. Pode passar. Vai passando. Pode pegar. Vamos lá? É isso. Obrigada, gente. Valeu. Galera, acabamos de ouvir Brígida Campbell do Grupo Poro, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente vai passar para Edson Souza agora, que vai representar... Edson Barros, que vai representar Recife. Ricardo Ruiz, a gente vai dizer para todo mundo aqui em rádio pública que você não veio representar Recife e que nós estamos indo esperando você. Espero que você venha depois de ouvir esse chamado. E depois de Edson Barros, a gente vai descer, dar um intervalo e vai descer para ver tanto o trabalho dele lá, que está instalado lá embaixo, como para ver a performance do nosso queridíssimo Jota Mombassa, que caso chova, não vai ser possível fazer sua performance. Então a gente vai fazer esse intervalo e depois a gente volta para continuar com as outras cidades. Amigos. Tá, a gente só faz um intervalo então para descer, dar uma olhada no trabalho do Edson. Volta para cá, continua só para dar um pequeno intervalo. Não, né? Não precisa olhar, não. É daqui de cima. Mas dá para dar uma balançada. Gente, é o seguinte. Lá no Recife agora deve ter uma... Se repete o que tem acontecido há 15 dias, há duas semanas atrás, né, no Recife agora deve ter 10 mil pessoas no Cais Estelita ocupando lá. E o que é incrível, assim, eu saí de lá, comprei o jornal, né, assim, no primeiro caderno, você vê... Né, que o consórcio está investindo fortemente numa publicidade que está surtindo efeito. Microfone. Né, o consórcio das duas empresas estão assim, investindo, estão vindo como salvador da pátria, realmente uma publicidade extremamente fascista, está entendendo assim? Se você lê os termos da publicidade, você percebe, né, que eles ignoram totalmente a discussão que está sendo levada. Né, e... É engraçado porque quando eu vi você com o jornal, eu pensei que você tá. Eu digo, vai parecer que eu tô copiando ele, eu já trouxe o jornal antes, mas eu vou fazer assim mesmo, né? Então, e eu li o jornal todinho e não tem nada, né, sobre a ocupação. Então, de repente, um movimento de 10 mil pessoas, que é totalmente ignorado, né? Eu acho que, como a gente já falou muito de Copa aqui, iria repetir as mesmas coisas que estão acontecendo, as mesmas injustiças, os mesmos escândalos, Eu queria aproveitar aqui para poder dar um pouco de visibilidade, né, a isso que está sendo ocultado pela grande mídia. Né, eles estão, né, assim, a grande mídia está colaborando plenamente com o consórcio de empresas e caçando a visibilidade do movimento, que por sorte das redes, né, tem. Então eu queria trazer aqui o... A gente tá em rede ou não? A gente tá conectado? Tá na internet? Tá um da rádio. Tá saindo na rádio, por isso você tem que falar. Eu tenho que falar bem pertinho. Tá bom. Não, mas pode relaxar, senhora. Então, assim, eu trouxe uma coletânea de vídeos que eu fiz de captura do primeiro dia. Né, o movimento... O pessoal perguntou muito sobre o Estelita aqui. Eu não sei se o pessoal está sabendo realmente o que se passa. Né? Há um ano atrás, teve o primeiro Ocupa Estelita, que é isso que vai passar, né? Que vai... Esse evento, de certa forma, ele suplantou o Não Vai Ter Copa. Né? Em termos de visibilidade no Recife, ele... Inclusive, ele criou um atrito com o movimento Não Vai Ter Copa, porque eles acharam que o Ocupa Estelita se preocupou muito mais com uma questão de urbanização do centro da cidade do que as remoções que aconteceram por causa do estádio, né, da construção do estádio, e que eles, por isso, classificaram essa luta de uma luta burguesa. Mas, assim, eu não quero entrar nesse método da questão, né, mas, assim, ele realmente suplantou a discussão do Não Vai Ter Copa, né, porque ele é um processo bem interessante, que ele é uma cadeia de irregularidades. Né? Assim, ele vem de um leilão que foi fraudado, ele vem de uma falta de um planejamento de impacto ambiental, ele vem de uma falta de levantamento do IPHAN de patrimônio, ele vem de uma falta de tudo. Né? Assim, ele vem simplesmente da expectativa de exploração imobiliária, e o pessoal... que também não nasce por aí, né? Eu percebo que tem um certo engano, que as pessoas acham que isso acontece agora, então que foi simplesmente ocupar. Né? Já existia no Recife o Grupo de Direitos Urbanos, né, que reúne o Instituto dos Arquitetos, urbanistas e o pessoal da universidade, discutindo há um bom tempo o plano de mobilidade do Recife. Né? A questão do movimento da bicicleta, essa coisa toda, então, da construção de pista de bicicleta. E então, quando surge a questão do novo Recife, assim, o pessoal estava super organizado. Então, assim, a coisa acontece. Cadê? Está rolando? Ainda não. Né? Eu gosto porque, assim, é um vídeo que ele tem. O Recife é bem musical, então tem bem muita música. E ele começa, né? Ele começa com a coisa do "Eu sou a mosca que pisou na sua sopa", né? Assim, então é realmente uma metáfora que aparece no... É um acaso, né? Mas que eu gosto muito, porque realmente o Grupo de Direitos Humanos se tornou a mosca na sopa desse consórcio de empresas. Né? Então, recentemente, o que aconteceu? A obra estava embargada, porque tem três processos que estão rolando na justiça, mas na surdina da noite eles mandaram os militares deles para destruir o galpão. Mandaram as máquinas, e um ativista ia passando de bicicleta, e muito emocionalmente ele se joga, né, ele apanha dos policiais, e isso acendeu novamente o movimento, e no outro dia todo mundo foi ocupar. Só que aí a gente vai ver a ocupação pelo lado de fora, na frente dos galpões, né, mas agora o pessoal foi para dentro para realmente impedir a destruição, a demolição. E o grupo está totalmente resolvido a não negociar, Né? É bem engraçado porque eu estive lá numa sexta e são muitos meninos também, assim, bem novinhos, né? Eles eram um gato pingado, assim, eles faziam bem assim. Vamos lá, porque ele está dizendo que ele não viu a gente, então a gente vai agora obrigar ele a nos ver. Né? E eram 25 a 30 meninos, eles pararam o trânsito, porque o prefeito disse que não tinha, né? Não sabia o que era o movimento Ocupa Estelita, que nunca tinha visto essas pessoas. Então, com isso, eles ganharam a visibilidade, isso foi na sexta, no domingo tinha 10 mil pessoas, né, na ocupação. Então, assim, ele teve que negociar, ele voltou atrás na licença, porque ele tinha dado alvará, ele cancelou o alvará, né, e agora está esperando os laudos e negociações, é uma coisa muito desigual, mas o pessoal do Ocupa não quer negociar, eles querem anular o processo, né, e é extremamente arriscado, porque a qualquer momento a polícia pode chegar lá com jato d'água e jogar aqueles meninos tudo para fora. Né? Tá tudo bem, pode rolar. Então, assim, aí a gente vai ver uma parte do início, né, porque a coisa começa assim e ganhou uma dimensão, né, hoje, que é uma proporção imensa, está uma proporção espetacular, né, mas que a mídia, ela consegue, a nível nacional e local também, né, dar um cala-boca. Né, eu achava que o que era mais interessante aqui seria dar um pouco de visibilidade a essa movimentação bem espontânea, né, que eu acho que ela tem uma dimensão bem interessante de se pensar o Brasil. Né, e sabendo, porque minha cunhada, não é, como eu sou de lá, então tem mandado muito. E um desses era isso, era um trem que passa, e foi muito bom, porque todo mundo subiu, o trem deixou o trem, realmente o trem parou. O trem não prosseguiu. Porque é mais ou menos aquela parte de a outra lado do trem. Então, é entre o Porto de Cinco Pontas e o clube do Cabanga. Né, aquele cais ali, aquela passagem, né, que vai dar para... Você faz... Vai chegar lá no caso do Apolo. Exatamente. Ah, todo aquele conjunto. Né, então, a princípio seriam 40 prédios, agora dizem que são 12 prédios de 40 andares, mas assim, não tem nenhum estudo de impacto ambiental, não tem a total expulsão, né, da moradia do pessoal que habita em torno, sem nenhuma conversa. E tem três resistências, mas dois já estão mais ou menos caídos, estão comprando. E o pessoal só tem um direito. Né, só tem um direito e a vontade de brigar por isso, mas eles estão achando que realmente vai. Mas estão confiando também. Não querem nenhuma palavração, eles disseram que querem a anulação. Só após isso eles conversam e abrem um canal de discussão. É, então eu queria trazer esse clima de festa que eu acho. Ele ganhou a adesão de vários artistas, então o evento tornou. Vamos carnaval, que é um samba rural. Samba rural. Samba rural, que é uma rural, exatamente, que é pensar e aí tem vários shows. O samba rural se aliou a exatamente isso. E também o samba rural vem de história na Catarina. Ia ter hora de terminar. Então o som da rural encampou isso e aí ele se aliou a esse movimento Ocupa Estelita. É, por sinal, teve show do Otto lá, assim, é ali do Itamaracá também, vários artistas, Karina Bu, ela realmente, na realidade, a Karina Bu, ela seria a figura que detona a visibilidade no meio artístico e o apoio, Dizé Celso. Né? Uhum. É. Uhum. É, mas agora se tornou assim, agora quem tem um mínimo de visibilidade para poder manter essa visibilidade tem que aparecer lá. Se tornou lugar da moda. E mas é muito engraçado porque tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo lá. Tá a academia, tá lá dentro. É, tá o Bicho Grilo lá dentro, tá o Black Bloc lá dentro. E o pessoal da esquerda não acredita no que está acontecendo, porque acha que não tem um objetivo, mas está lá. Eu acho que é uma meta-ocupação, assim, isso eu super gosto, né? Esse pessoal lá dentro, sem acreditar, mas está lá dentro, né? E discutindo e percebendo uma nova forma de se pensar, de fazer democracia, de exercitar, né, a convivência horizontal. Tem muito conflito, muito atravessamento, são muitas vozes, né? É uma polifonia incrível, mas eu acho que essa é a riqueza mesmo. Né, e o pessoal está junto, tá entendendo? Nessa polifonia todinha, né, o pau pega mesmo, assim, de ideias, né? E, mas essa é beleza. A cara do Recife, tudo tem cara de carnaval, mas também tem o momento da reflexão, né, porque o pessoal vai discutir, eles são os arquitetos. Esse pessoal aí seria os arquitetos do movimento dos direitos urbanos, né, tem uma pegada com o direito muito forte, né, assim, não é só o movimento da população, não. O direito tem um grupo de pessoas de peso, né, que estão lá brigando no direito também, então ele tem uma outra dimensão, né? E hoje tem uma dimensão urbana que não dá mais para ignorar a dimensão que isso tomou, né, social e de possibilidade de não sei, pelo menos de flexibilidade, de se quando for pensar uns projetos desses, não se ouvir só a iniciativa privada e pelo menos pensar o que, né, discutir um pouco, né, o que se pode fazer com dinheiro público, com tanto dinheiro público. Falarem, né, dessas ocupações. Mas aí, tá aí. Como o pessoal vai sair para agora para reflexão, deixa passando. Que é o porque ele não tem nenhuma narrativa, ele é somente uma coletânea de momentos da ocupação. Que vai até Suape. Então, assim, e a gente também tem outro ponto que bate em cima exatamente do desenvolvimento. Quando fala de desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento humano, das pessoas, do social. Geralmente, quando fala de desenvolvimento, a gente fala de economia. De economia e progresso. E essa aqui, então, tá, vimos agora Edson Barros. A distribuição da cidade não é nada mais, nada menos. Do B Cúbico, falando da ocupação Estelita e dando seu panorama aí sobre as manifestações de Recife. E aí a gente vai dar um tempinho agora, né, para não cansar tanto. Vamos lá embaixo ver o trabalho do Edson. Fumar um cigarro e tal. Mudou tudo de novo. Para o seu Rainha, todo mundo que já foi para esse contexto conhecia o seu Rainha. E lá, daquela área todinha, foi tirada. Então, beleza. Tinham várias ocupações. Agora? Tu já tá pronto? Casas ali ao redor e tudo. Seu Rainha era um. Tá, então agora a gente vai ver Rodrigo. De Porto Alegre, dando o panorama aí das resistências e ações de Rio Grande do Sul. Que é de Gabriel Mascaro, que mostra as pessoas que saíram de lá e foram morar. Meu Deus do céu. A questão da Ocupa Estelita, a nível dos coletivos, é uma nova forma de se fazer. Esse é um movimento e que fica tão difícil da polícia intervir. Porque tem churrasquinho, tem música, tem coisa. Então ele pegou qual foi a veia. Entendeu? Então é uma outra forma da gente exatamente trabalhar com as intervenções. Tem momentos que a gente esgota isso. E o Ocupa Estelita, que não tem essa intenção, exatamente isso. Então ele fica um movimento que ninguém. É muito difícil a pessoa criticar. Porque é lindo, você vai ver Lia, você vai ver as Caxeiras. Então, como é que você critica, tá entendendo? Então, desaparece a questão de movimento violento, da violência. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado. E tem uma coisa também que é estratégico, que agora que eu estou lembrando, que assim, como ele fica naquela parte toda, que até o cais do Apolo, para todo mundo que chega lá no aeroporto do Guararapes, para chegar no Recife Antigo, não tem como não ver. Porque eram galpões que eram do porto, né? São diversos galpões. Então é um paredão assim, sei lá, de uns 2 quilômetros só disso. Então não tem como ver. É como se a ocupação lá do Prestes Maia estivesse na marginal ali. Não tem como você passar chegando do aeroporto. Não tem como você ir para o Recife Antigo sem passar por lá. Entendeu? E isso é estrategicamente é muito bom. Então os caras estão tendo que blindar muito para não sair foto. A blindagem é muito grande, porque ele é estrategicamente colocado, entendeu? Você sai de Boa Viagem, vai ter que passar por ali. Entendeu? Então isso é uma coisa interessante pensar, né? Outra coisa que eu acho legal de pensar é a tal da polifonia, que eu acho que aqui na ocupação do ouvidor, no 63, está rolando muito isso, né? Os grupos, quer dizer, você pretende que seja horizontal, as lideranças já estão colocadas e começa a polifonia, né? Por exemplo, os héteros descobrem que são cis. E o movimento queer começa a pegar pesado com toda essa heteronormatividade. As pessoas começam a entrar em crise já em relação à sua sexualidade. Aí vem as questões de musicais, né? O grupo do rock que não se liga, não consegue entender o grupo do noise. É o artista plástico que não compreende o roqueiro. E aí vai. Bom, eu estou dando camadas superficiais ainda, né? Que as coisas vão se aprofundando. Até chegar à questão do que a gente vai fazer com esse prédio mesmo. O que vai ser disso aqui? E aí começam todos os tipos de polifonia. Mas o interessante é que o ouvidor, pelo menos o ouvidor, ele é uma escuta. Que já, por ali, já passou muita. Muita ocupação, muitos ocupadores, então eu imagino que ele mesmo, aquelas paredes ali, aquele orelhão, seja um lugar de transformação. Assim. Pode ajudar ele, Davi? Vou usar aqui o do Roberto aqui, né? Vamos ouvir agora Rodrigo falando lá de Porto Alegre. Tá, não preciso me apresentar, então, já apresentou. O relato que eu tinha preparado para cá é um relato muito chato, mas como ficou só a gente, vai ser esse mesmo. Não, tá lá, ó. Tava legal, tava me sentindo o Roberto. Legal, legal, calma. Antes do nosso amigo Rodrigo fazer a fala dele, deixa a gente entrevistar brevemente os nossos amigos do blog, que eles vieram aqui, estavam gravando, enfim, só pra gente entender o que eles pretendem com esse material. Então, fala um pouco o que... Não, sim, claro. Tava gravando todo mundo, agora dá a sua palavra aqui, o que você estava fazendo, para quê? Bom, boa tarde a todo mundo. Nós somos do blog Futebol é Coisa Séria. Nós tratamos tanto dos assuntos de futebol profissional como futebol de várzea. Futebol de várzea é o que a gente pega mais. Bueno, Cláudio fazem parte da minha equipe e a gente foi convidado por um... Eu sou o Lucas, é. A gente foi convidado por um membro aqui do GUT, o Giba, né, que tem aí com o Mário, que faz parte da casa, com a Isabel? Isabel, a esposa. Isabel, então... Aí a gente veio aqui para conferir várzea, futebol profissional, Copa do Mundo, tudo que se mistura, Alemanha, Brasil, toda essa mistura de povos. E a gente está em parceria com o GUT para a gente poder cobrir alguns eventos. Na verdade, são 9 dias, entre 10 e 11 eventos que a gente está cobrindo. A gente veio fazer aqui agora Copas, amanhã a gente está aqui fazendo o jogo da Alemanha. E a gente veio aqui só para registrar, fazer pequenas reportagens, ver especificamente o que cada artista tem para falar. E relacionar tudo isso daí com futebol amador, com Copa do Mundo, fazer todo esse mix e jogar na internet para ver o que rola, o que acontece. Beleza? Muito obrigado pela apresentação. Então, quem quiser discutir questões de... Ah, é. Futebol é coisa séria. FCS oficial. Isso. Vai aparecer lá. Isso. Então, quem tiver problemas com questões de direitos autorais, conversem com eles, tá? Então tá, beleza. Estão gravando, tá tudo registrado. Ninguém pode dizer que não falou. Tu disse, sim. Oi. Tá. Pegou. Ok, posso começar? Pois bem, assim, então... Tudo bom? Então, o que eu havia preparado aqui, até é interessante que tenha ficado só a gente, né, do projeto, ficou praticamente somente nós. Ó, apareceu. O que eu tentei colocar foi uma linha do tempo das coisas que estão acontecendo em Porto Alegre. Porto Alegre está uma situação muito complicada, uma capital que tinha uma imagem de ser progressista, no bom sentido, não do, né, no bom sentido do progresso. De repente se viu numa batalha campal pelos seus espaços urbanos. Principalmente a partir de um governo pedetista que optou pela privatização de vários equipamentos de cultura. O que eu coloquei ali nessa imagem é o primeiro que foi... Talvez você esteja aumentando o outro, talvez. Que é o Araújo... Araújo Viana. Isso começou, na verdade, a Copa, ela chegou para nós, gaúchos, como a cereja do bolo. Foi quando... todos os desejos do poder público se amalgamaram. O Araújo Viana é um lugar, para quem não conhece, provavelmente todos, ninguém conhece, é um auditório histórico de uso público. As bandas mais... Todas as bandas, os músicos, era um espaço que tinha de rock, a música tradicionalista. Utilizava esse espaço e ele foi em 2005, ele foi interditado. O prefeito interditou em 2005, sem motivo aparente. Tinha coisas estranhas, mas era um espaço totalmente funcional. Em 2007 ele abriu uma licitação e uma produtora ganhou essa licitação. Foi o primeiro momento das manifestações em Porto Alegre a favor dos espaços públicos, né? A preservação do espaço público disponibilizado para a população. Esse espaço, ele foi privatizado. Ele ganhou, pode passar lá. Ué, cadê o assistente? Ele foi privatizado, foi cercado. A Opus Produtora detendo o espaço todo, ingressos... É no outro lá. Há ingressos caríssimos e ainda constituíram uma cerca, botaram uma cerca ao redor do espaço, que era um espaço público. Fecharam totalmente uma parte de uma praça, fica dentro da Redenção, né, do Parque Farroupilha, o principal parque da cidade, no centro da cidade. Fecharam a cidade, fecharam e virou um espaço um espaço privado. Ele foi licitado em 2007, foi, e no final das contas essa licitação solucionou só em 2013, com a abertura do espaço. Ele abriu, ficou muitos anos fechado, abriu dessa forma e foi o início, né, das manifestações em Porto Alegre a partir do Araújo Viana. Pode passar. Aí são as grades e tal, né? O que aconteceu depois? O nosso prefeito é Batista e ele decidiu que os bares na Cidade Baixa, que é o Bar Boêmio, deveriam fechar à meia-noite, porque as pessoas precisam descansar. Então toda a noite Porto Alegre acabou por um período, assim, por alguns meses, né? Foi proibido bares abertos, mesas na rua. Teve um debate, daí se saiu os músicos, né? Foi proibido música ao vivo nos bares. Uma coisa assim que foi impressionante, assim, ninguém entendeu, todo mundo foi à rua reclamar, se conseguiu se reverter isso. No primeiro instante, à meia-noite deveriam fechar, as mesas da rua deviam ser recolhidas e o bar poderia ficar aberto até as 2h30, ainda com restrição de músicos, se voltou às ruas. E aí, hoje em dia se reverteu isso, assim, em parte, assim, né? Dentro de uma necessidade de adequação de todo um bairro, né, para receber isso. Também foi proibido o carnaval de rua em Porto Alegre. Eu não botei isso aí, mas foi muito... O carnaval de rua em Porto Alegre acontece numa rua de 500 metros. E houve uma lei municipal proibindo o carnaval de rua em Porto Alegre. A gente conseguiu reverter também. A gente está numa situação de batalha campal permanente. Assim, é muito cansativo. Assim, morar em Porto Alegre é muito cansativo. Até me mudei de lá por causa disso. Mas agora eu voltei. Isso foi em 2011, né? Em 2011 esses bares deviam fechar até novembro de 2011 aconteceu esse fato. Em março de 2012 conseguiu se reverter com parte. Hoje em dia já tem uma coisa mais normalizada, né? Se parou com essa situação xiita. Pode passar. Logo depois, no mesmo mês, em novembro de 2011, se entrou com a licitação do Cais Mauá. Quem ganhou foi o ex-prefeito de Curitiba, o Gerson Lerner, com a sua empresa, que decidiu, né, decidiram privatizar o porto, fazer algo parecido com Buenos Aires, excluindo toda a população. E, novamente, né, vamos lá, né, porque o Cais é do povo, vamos lá, né, o Cais é do povo. Aconteceu que, o ano passado, a Vampar entrou como patrocinadora e disse que vai fazer uma Disneylândia na beira do Rio Guaíba. Então, a gente está... Será uma Disneylândia. Essa é a nossa... E a gente, novamente, vai para a rua. Passa lá. Não, mas é assim, é prédios enormes. Plano diretor que diz, né, que na beira do rio não pode ter X tamanho de prédios e tal, não é, isso não é relevante, né, quando entra, né. Passa lá. Isso é uma movimentação, né, nos... Isso é um histórico, assim, acho que é mais para a gente, para entender, cada um entender, né, quais são as situações. Então a gente está nesse processo de... Pode passar. Bom, daí a gente entra na parte que é o nervo da situação, que é o Espaço Glênio Pérez. É um largo, que é um largo histórico. E aconteceram dezenas, todas as manifestações em Porto Alegre, elas têm como ponto focal o Glênio Pérez. É uma área muito popular ao lado do mercado público de Porto Alegre, ao lado dos ônibus, o ponto de ônibus, ao lado da primeira estação de metrô. É um lugar que agora tem uma estação de metrô, mas antes tinha uma estação de bonde, e antes tinha umas carroças, e sempre foi o ponto central da cidade de Porto Alegre. Onde nasceu a prefeitura, ao lado do Glênio Pérez, é um lugar importantíssimo. Muito sangue já correu nesse lugar de manifestação pública. O prefeito decidiu que esse espaço, que é onde aconteciam, né, a feira latino-americana de artesanato, onde acontecia a feira da economia solidária, onde acontecia manifestações populares, circo, não sei o quê, todas as manifestações, o cara que vende a pomada de peixe elétrico da Amazônia e onde estão o pessoal do circo, não deveriam utilizar esse espaço, e esse espaço deveria ser utilizado como estacionamento. E ele instalou daí aquilo que vocês estão vendo lá, aquela água não é um vazamento, aquilo é um chafariz. Ele instalou um chafariz no meio para dizer que o espaço era... tinha outra função, né? Função de... Ele foi privatizado, foi dado à Coca-Cola. A Coca-Cola agora é a fiel. É isso aí. Não, a fonte não, está largo todo. Todo o Glênio Pérez foi adotado pela Coca-Cola. E daí foi proibido todas essas. E foi feita uma lei municipal proibindo. Não era algo muito. Não era algo assim, vamos fazer. Não sei, foi uma lei municipal, foi votada e foi aprovada, proibindo o uso da praça para várias atividades. A justificativa na lei é que estava estragando o calçamento. As manifestações provavelmente estavam estragando o calçamento do Largo Glênio Pérez, né, que tinha sido restaurado há pouco pela Coca-Cola, eles deviam, né, manter o seu. Pode passar lá. E foi, né? Em cima disso que se constituiu um movimento chamado a Defesa Pública da Alegria, que ocupou, começou a ocupar, querendo de volta esses espaços, que é uma situação de repetição em Porto Alegre, de vários espaços sendo privatizados. A Redenção, tentaram cercar a Redenção, várias. É, a gente está numa situação muito complicada em Porto Alegre. O Porto a gente perdeu, vai acontecer, o senhor Lerner conseguiu, vai implementar a sua. Né? Vamos indo. Tudo pode passar. Aí são os carros, né, estacionados. Era um largo que era aberto, né, para as pessoas passarem, virou um estacionamento. Né? Pode passar. Então se fez um movimento e aí o secretário disse que era um movimento feito somente por pessoas desqualificadas e que ia transformar o espaço num estacionamento e ia qualificar o público do mercado público. Daí se fez um movimento, começou, né, fazer esses movimentos ali nesse espaço, pode passar. Agora é José Fortunati, vice, que era vice do anterior, que é o José Fogaça. Ambos do PTB? Sabe que eu acho que o Fogaça é do PTB, agora não estou lembrado. Não, não é do. Não sei, sabe? Eu não sei. Eles são. Seja quem for, né? Seja qual partido está por trás desse sujeito, eu não. Não... O PDT sempre isola, né? O PDT no. O PDT é um partido. O PDT não acho nem. Eu nem sei se. Eu acho melhor nem falar. Isso está sendo gravado. Fala, passa lá, depois não quero receber um processo, passa. Daí a gente fez, né, o movimento, o público menos qualificado, foi todo mundo lá, né, o público menos qualificado ocupar, né, esse lugar. Pode passar, né, todo mundo é desqualificado, né, daí, né, a gente foi um bando de desqualificados. Se instituiu Defesa Pública e esse é o dia, o fatídico dia, o dia, o terrível dia da morte do Tatu Bola. Pode passar. Se fez uma linha de contenção ao redor desse boneco, eu não entendi até hoje por quê. Né? Porque se teve, que não era, o foco nem era na praça, se foi para frente da prefeitura. E se fez um movimento na frente da prefeitura. A polícia chegou e fez um cordão de isolamento ao redor do Tatu Bola. Aconteceu que. Porque, na verdade, era um espaço público, não devia ser estragado o calçamento, e eles, para segurar essa tubola, eles destruíram o calçamento. Fizeram uma barricada, pode passar. E eu sei que daí teve um movimento da polícia em cima dos manifestantes, porque o que aconteceu é o seguinte, se disse, se espalhou, né, que a gente estourou essa tatu bola de merda, mas a gente não estourou essa tatu bola. Aconteceu que o pessoal esbarrou na energia elétrica que enchia aquela coisa e desinflou ele. E a polícia sentou o cacete. Quer ver? Passa aí, vai passando. Foi terrível. Pode passar. Chorar, não, eles quebraram, pessoas foram pro hospital mesmo, assim, não era uma coisa assim, tomou um calor da polícia, né? Foi uma coisa seríssima. Novamente, né, esse largo já viu sangue, muito sangue, é um largo que está do Tatu Bola. Então, assim, depois disso, as manifestações, isso foi uma... Foi uma espécie de estopim, assim. Havia várias manifestações acontecendo em Porto Alegre, Araújo, pá, acontecia os músicos lá, o pessoal do Araújo aqui, não sei o que aqui. Esse ato de violência da polícia militar, que lá a gente chama de brigadiano, juntou todo mundo. E daí virou aquelas manifestações juntou o pessoal do Passe Livre, que também tinha manifestações, estavam acontecendo manifestações desde 2011. Eu centrei nesse recorte, eu centrei nas coisas do espaço público, né? Não do serviço público, porque senão ia ficar muito longo, já está longo. E daí aumentou, né? Daí foi começo, pode passar. E aí, daí começou, pode passar, vai passando. Daí aconteceu mais uma coisa, pode, volta um. Ok. Daí culminou na Copa, todas as coisas da Copa, e eu botei como foco aqui um movimento que teve do corte de árvores na orla do Guaíba para ampliação de avenidas, né? E 200 árvores iam ser cortadas, uma coisa assim, era uma coisa fora do comum. E aí houve esse movimento para não cortar essas árvores ao largo, né? Pode passar. Esse aí está fora do lugar, essa foto. Pode passar. Pode ir passando assim, isso aí. E aí, pode parar aí. E aconteceu que o pessoal, eles cortaram 15 árvores, porque eles marcaram as árvores, ficamos sabendo da marcação. O que são essas marcações? Não sei o que. Começou a bafafar. Mas o que é isso? O que é essa marcação? São as árvores que serão arrancadas. Daí o pessoal começaram a arrancar, todo mundo ficou assim: não, vão arrancar. Essas árvores históricas, é um parque, é lindo. O pessoal começou a arrancar, o pessoal foi ocupar o espaço. Ocupamos o espaço, eu não estava participando disso não, dessa ocupação, eu só ajudava. Daí, o pessoal subiu nas árvores para não serem arrancadas, e ficaram morando nas árvores. Então, quem não estava em cima das árvores, acampou no parque e não saía. E a polícia, o que fez? Na madrugada, foi lá e arrancou todo mundo. Eram 30 pessoas. Não sei, eu peguei uma cola aqui. Eu devia estar usando a cola, né? Deixa eu pegar a cola aqui para 150 policiais para retirar as pessoas na madruga. E de noite, pode passar. E na mesma noite, cortaram. De noite, para não ter a possibilidade de ter uma movimentação. Para no outro dia, se o pessoal fosse para casa, no outro dia já estaria todo mundo lá, já estaria 20 mil pessoas ao redor. Então, eles, na mesma noite, vamos cortar essa porcaria. E é isso. Pode passar. 115. E aí os movimentos continuaram, na verdade, né? Continuou, pode passando. Aí, para aí. Essa obra é uma obra que foi instalada pela Bienal do Mercosul. Há uma contrapartida social da Bienal de oferecer à cidade obras, né, permanentes, né? Essa é a Super Cuia. Super Cuia. Pois é. Então, nosso prefeito Batista, em associação com o vereador... como é que é o nome dele? O nome dele é muito bonito, na verdade. Eu até anotei. Bernardino Vendrúsculo. Vendrúsculo. Um sujeito maçom, decidiram que as obras de arte públicas em Porto Alegre deveriam ser retiradas, as obras que não fossem de bom gosto. Essa, por exemplo, ia ser retirada. E fizeram uma lei, estavam aprovando a lei, e a gente não ficou, ninguém ficou sabendo aquelas leis. Exatamente. As obras de arte seriam, todas as obras de arte de Porto Alegre seriam passadas a limpo pelos vereadores. Os vereadores e qualquer outra obra deveriam ser aprovadas pelos vereadores. Não por uma comissão, não por nada. Obviamente, né? Não, é uma coisa impressionante, porque diziam que as obras estão mal cuidadas, obras mal cuidadas, tem obras que não valem a pena ser restauradas, né? Vamos tirar. E era esse o argumento, tem obras que não valeriam ser restauradas. Essa cuia, inclusive, eles disseram que não tinha, era uma coisa de mau gosto, deveria ser retirada. Mais outra vez, vamos à rua reclamar. Então, assim, a gente está em Porto Alegre, a gente está numa situação assim que a gente não aguenta mais sair à rua reclamando e brigando e dizendo, sabe? E a Copa do Mundo chegou, ela é mais uma coisa que legitimou ações do governo do seu Fortunati. Agora, é impressionante, assim, eu não sei nem, eu fico meio perturbado quando eu começo a falar isso, eu começo a lembrar de mais coisas, assim, fico meio pensando, cara, não pode ser. Daí tem, ó, pessoal queimando, pode passar. E essa aqui é a prefeitura de Porto Alegre. Tem duas entradas iguais, dois leões, tem a entrada central e duas entradas laterais. Na frente diz ali, ó. Deixa eu lembrar o que tem ali que eu vou ler lá. Nossa cidade, nosso futuro, Coca-Cola, Porto Alegre. Bom, não, assim, é fora da medida. É fora da medida, não tem a menor elegância. Assim, se tu ser um pilantra e ser elegante, mas não tem nem elegância esse pessoal tem. Essa aqui é a imagem final. Agora a gente tá, agora o que se está se discutindo lá é essa lei que foi, está sendo alterada, porque eles não abriram mão da lei. Os vereadores, a governança não abriu mão dessa lei das obras. O que a gente está fazendo é constituindo um comitê entre todas as associações de classe, né, para poder lidar, né, lidar com essas intransigências, com essas cegueiras, com essas miopias de um governo que parece ter saído de 1960. É uma coisa impressionante, assim, não é uma brincadeira. As discussões estão em cima do CAIS também, que a gente, houve uma reunião, um desejo de reunião com o arquiteto, o engenheiro Lerner, e ele faltou. Então, assim, e continuam, né, as discussões, é isso. Eu acho que é mais uma apresentação, que eu pensei mais uma apresentação sobre... Ah, aí tem uma situação, uma outra situação. Dá para voltar uns... Ah, não tem mais ninguém lá. Mas era o último mesmo. Porque eu acho que isso é uma continuidade que de uma coisa que eu fiquei matutando das conversas de ontem, assim, sobre um assunto... O que era mesmo? Volta lá que eu vou lembrar. Isso é Porto Alegre. Porto Alegre é demais. A gente tem uma expressão lá que Porto Alegre é demais. É demais. Não, mas o que você me diz alguns anos atrás que tinha lá no site do portal do Ministério da Cultura? Patrocínio Itaú. Né? Ah. Ministério da Cultura, patrocínio Itaú. Viagem, né, cara? Daí foi tirado, claro. Sim, mas é o contrário, o Brasil. O governo que financia o Itaú. Exatamente. Quem que teve a ideia? Mas é. Quem foi o infiltrado no governo que bota uma logomarca do Itaú no site do Ministério? Bota uma logomarca do Itaú que provavelmente aquele anúncio foi pago com lei de incentivo à cultura. Daí sim, pô, tá pensando o quê, né? Nunca tinha bobo. O Ministério da Agricultura patrocinado pela Friboi. Volta, volta. Pode voltar. Então, ontem se falou alguma coisa sobre. Ou do meio ambiente. Sobre conhecimentos empíricos. Sim, ontem se comentou alguma... Boa noite. Opa. Boa noite, tudo bom? Só respondendo a sua pergunta, o Itaú tem mais de 67 braços. É um povo. Eu ouvi você falar, agora você me ouviu falar, e aí você vai falar e eu vou falar depois. Tá bom? Então, tô falando. É isso. O Itaú tem mais de 67 braços e um dele trabalha, sim, com cultura. Sim, a gente usa dinheiro do governo. Ah, tchá. Ocupação Itaú Cultural, velho. Paulo Leminski, Jarls Magalé, Flávio Império. Do que tu tá falando? O que você tá falando? Desligado. Vou ter a apresentação do Rodrigo. Olha só, site do Ministério da Cultura. É um governo, é um Estado. O Estado não tem patrocínio de empresa privada. O Estado financia o Itaú Cultural. Boa parte do Itaú Cultural faz uso de lei de incentivo. O Itaú, nem, mas jamais, cara, você não está por fora. O Itaú é o maior proponente, é o maior usuário da lei de incentivo. Você sabe disso? Há 10 anos... Ele investe em si mesmo, ele é usuário, ele não é investidor, ele não é incentivador, ele incentiva a si mesmo, ele é proponente. Proponente. A lista do Salik Web, eu estou falando, sim, os maiores usuários da lei de incentivo no Brasil, há 10 anos, o maior usuário da lei de incentivo no Brasil é o Itaú, há mais de 10 anos, 15 anos. Ele gasta mais grana, com incentivo, com imposto, que ele reinveste em si mesmo, ele investe mais grana do que a própria Funarte. Só que isso daí é dinheiro público, porque é imposto devido, entendeu? Então é isso que eu estou falando. Jamais, jamais, o Ministério da Cultura poderia ter o patrocínio do Itaú, porque o Itaú usa recurso público para investir em si mesmo, entendeu? Então tem alguém que se infiltrou no governo, e não é uma pessoa só, em vários lugares do governo tem isso, para defender uma instituição privada. E é por isso que a gente não tem, até hoje a gente tem a Lei Rouanet do modelo que ela está aí. E ela não virou fundo nacional. Entendeu? Porque se defende as grandes empresas, como o Globo, o Itaú, que usam essa lei para investir em si mesmo. E é diferente, inclusive, da Petrobras, porque porque a Petrobras não investe em si mesmo, ela investe em projetos dos outros. Então é por isso que a gente está falando isso. Mas foi só um comentário, o Rodrigo está falando outra coisa, mas da Coca-Cola para o Itaú a gente fez uma ponte simbólica que faz sentido. É isso. É isso. Alô? Bom, esse meu microfone é mais baixo, né? Porque meu microfone é mais baixo. Mais baixo. Tum, tum. Te cumprimento. Alô? Tá. Ontem se falou alguma coisa... Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas eu esqueci. Ontem se falou alguma... tu tem como voltar para mim umas coisinhas, uns frames? Se falou alguma coisa sobre conhecimento empírico, sobre o valor do conhecimento empírico, sobre a pessoa que está lá colocando mais escolas, mas não tem muito... Só bota mais escolas, mas o conhecimento empírico é esse mesmo, né? É epitelial, é o que a pessoa está sentindo, o que ela está sofrendo, o que ela está necessitando naquele momento, e não tem como ela escapar disso. Mas eu acho que diz... que a gente precisa dar foco para também, e principalmente para a informação, para a informação que existe, para a gente não cometer equívocos como eu cometi. Volta lá para as árvores. As árvores. Esse espaço. Que espaço é esse? É uma praça. Hoje em dia é uma praça. Mas há muito tempo atrás, nos anos 40, era o areal da Baronesa, conhecido como Ilhota, onde todos os negros de Porto Alegre foram, quando acabou a escravidão, eles foram expulsos, né, das suas casas, as casas onde moravam, e ficaram mais, esses são os negros que ficaram próximos da cidade, ocuparam esse espaço. A cidade começou a crescer e esses negros foram todos expulsos. 20 quilômetros, hoje em dia 20 quilômetros é muito quilômetro em Porto Alegre, eles foram colocados na Restinga, que é uma restinga realmente, a 20 quilômetros do centro da cidade. Essa região... estão se protegendo árvores, originalmente era um espaço, era um quilombo. Então, tu fica pensando, o que a gente está protegendo? Quer dizer, então, quando cortaram essas árvores aí, cortaram, estávamos protegendo essas árvores, vão instalar um viaduto. Daqui a um tempo vão proteger o viaduto, nós protegeremos o viaduto, ou protegeremos a outro equipamento que for colocado a partir dessa substituição de populações. Não saber essas coisas, eu não, eu fui descobrir porque fui, né, dar uma escafunchada na coisa, mas não ter esse entendimento histórico dos processos da cidade, como ela se constitui, onde são os lugares de tensão de fato, nos deixa com um braço a menos, nos deixa com uma capacidade a menos de argumentar, de poder defender os espaços que devem ser defendidos. Esse espaço devia ser defendido, ele está há muito tempo lá, já está, né? Foi nos anos 40 isso, óbvio. Mas compreender que esse espaço, ele foi um espaço gentrificado, é importante para poder... constituir as coisas que a gente está fazendo agora, né, para ver, entender a cidade agora, olhar a cidade agora e ver, né, porque daqui a pouco a gente está aí pegando um espaço que foi, sei lá, daqui a uns anos estamos defendendo o espaço que foi retirado ali, a Cracolândia foi retirada, e estamos defendendo aquele espaço, que manter ele como ele está agora, porque ninguém lembra mais que aqui era uma Cracolândia antigamente, que foi retirado pessoas. É esse esquecimento, esse acúmulo de esquecimento, a gente precisa prestar atenção nisso. É isso aí. Então convidamos a todos para descer lá embaixo. Teremos uma sequência de performances lá. É hora da pausa. Cadê? Aí, ó. Tá vendo? Mas é legal a gente ir aquecendo lá embaixo, porque foi o combinado. E a galera lá na pilha lá embaixo querendo fazer performance? E termina a rodada lá. Eu acho que tem que terminar essa rodada, fechar a rádio e ir embora pra tomar cerveja e ver as performances. Eu acho. Cada um diz uma coisa. A galera tá desesperada querendo falar, ó, todo mundo aplaudindo, né? Não, que maravilha. Ótimo. Tem Fabi, Ocupa a Cidade e a Tininha, que chegou também. E aí a gente encerra e desce performance e tudo. Eu vou demorar 3 minutos, porque será que alguém dá para me ajudar para ficar passando as imagens ali? Já tirei. Tá todo mundo com fome. Ajuda, primo. Falei demais, né? Que horror. Não, mas tava fazendo sucesso. É, meu. Performance de Roberto Carlos. Preciso de uma gente levar isso aqui. É, eu vou ser bem rápida, porque primeiro que eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou gaúcha, né? E morei muito tempo em São Paulo, mas tô no Rio só há um ano e pouco. Mas o pessoal que ia fazer a parte do Rio de Janeiro não pôde vir, que foi a Moana Moyal. Ela teve que passar por uma cirurgia e está em período de repouso, mas está bem. Então, eu fiz uma coisa meio assim, afetiva. Está acontecendo milhares de coisas no Rio de Janeiro, todo mundo sabe e vê, mas eu elegi uma só, que é a Aldeia Maracanã, por achar que a Aldeia Maracanã é um ícone assim, do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então... É só dar umas passadinhas. É, a Aldeia Maracanã é uma aldeia que fica lá no Maracanã, né? E antes de ser do Maracanã... Antes de ser, eles estão me atrapalhando. Gente, estão atrapalhando. Eu tenho dislexia. Antes de ser a Aldeia Maracanã, eu já fazia parte, então, de um terreno que era da Leopoldina e que o marido dela doou. Não, abre aí, vai passando. O marido dela doou para estudos de ervas medicinais indígenas e cultura indígena. Isso aí se alastra desde o início do século. Aí depois teve uma série de mudanças nisso, mas aquele lugar se tornou por um bom tempo uma espécie de ponto de representação, de ponto de culturas, né, tradicionais indígenas. Depois foi virando o Museu do Índio. Aí, em 70, mudaram SPI para FUNAI. E a FUNAI botou o Museu do Índio para outro lugar. E o outro museu não foi... aumenta essa imagem só para mostrar direitinho. Ô, Rodrigo, isso... Aqui, ó. Essa partezinha aqui era todo da aldeia, né? E aí fizeram todo esse estágio em cima da terra indígena. Ficou só aquela única partezinha verde, ficou a Aldeia Maracanã. E agora eles querem fazer esse tal do shopping center, que não rolou, porque as manifestações foram incríveis, todo mundo assistiu pela TV. Ou pela internet, pode passar mais um ou dois aí. E aí aconteceu uma puta resistência na Aldeia Maracanã, porque povos... E aí são vários detalhes, né, gente? Porque aí começou a se juntar povos indígenas de vários lugares, inclusive índios urbanos, e isso não dá legitimidade para muitos índios que estão... na frente da batalha, tipo Zé Guajajara, que para mim é um ícone assim, de resistência. Quanto mais eu conheço o Zé Guajajara, mais eu amo ele, porque ele é um cara que realmente faz a diferença na liderança. Ele tem aquela sabedoria indígena, mas ele já é um índio urbano, já é um índio que tem faculdade. Então o governo fala com ele como um ator, sabe? Ele é um ator que diz que é Guajajara, mas que não tem legitimidade porque não é um índio, então eles têm que voltar para o mato. Quando eles voltam para o mato, eles não se adaptam, a galera que é da etnia deles, apesar deles terem ali uma força política, diz, ó, seu lugar é na cidade. Então, são pessoas também que ficam nesse lugar... trêmulo, né? Nesse território difícil que é. Eu sou índio, eu sou branco, eu sou urbano. No urbano eu não tenho lugar. Quando eu encaro uma luta política indígena, eu não sou legitimado. Legítimo. Então, é muito problemático. E, como se não bastasse, também tem os problemas das várias etnias que se juntam em torno da aldeia, dentro da aldeia Maracanã, que acabam brigando por... a polifonia, que a gente estava falando antes, né? Que quem que é o pajé? É muito cacique para pouco índio. E o trabalho mais interessante mesmo é quando eles se juntam para fazer a cabeça dessa gurizada mais nova, universitária e tal, que vão para dentro da aldeia Maracanã. E lá elas aprendem a cantar músicas indígenas, aprendem a plantar ervas, aprendem línguas indígenas e se apaixonam. E esse foi o lugar de motivação e de conquista a tantos grupos urbanos do Rio de Janeiro, que parte deles começaram a morar junto com os índios dentro da aldeia Maracanã e parte deles... começaram a apoiar. Então, quando começou esse despejo, porque eles queriam fazer para a Copa já esse enorme estacionamento e shopping center, os grupos urbanos, assim, ativistas, não deixaram, foram em peso. E veio, sim, em resposta à aldeia Maracanã, grupos de todo o Brasil. Então, foi incrível. Tinha desde Tupinambá, Axaninca, Pataxó. Foi um momento super efervescente de produção de cultura indígena e que se juntou esses brancos, esses urbanos e esses indígenas junto. E aí, passa só mais um pouquinho... E o máximo que eu fiz, assim, num das intervenções lá... Pode passar. Mais um pouquinho. É isso aí que eu queria levar. Isso aí, para mim, é uma imagem ontológica, pública, performática, que, então, quando realmente conseguem tirar todo mundo da aldeia Maracanã, fica Zé Guajajara em cima da árvore. Vocês todos devem ter visto isso, né? Como eu estou muito envolvida com indígena ultimamente, para mim essa imagem é completamente tocante, porque ele ficou mais de 24 horas, tipo 30, 32 horas em cima da árvore. Ninguém sabia o que fazer com essa performance, ficou toda a polícia, os ativistas todos de lado, foi muito brutal, muita gente machucada e tal. E o Guajajara subiu para cima da árvore e disse, eu não vou sair de cima da árvore. E aí era uma de liga para advogado, liga para antropólogo, liga para município, liga para prefeitura e não sei o quê. E o Zé Guajajara plantado em cima da árvore, até que os bombeiros receberam a ordem de que não era possível dar comida para ele. E ele teve uma resistência incrível em cima da árvore, porque foram 32, eu não tenho certeza agora se foi 32, 34, mas ele ficou para quase, né? Quase 36 horas assim em cima dessa árvore e sem comida, sem bebida, porque era impossível dar para ele. Passa mais uma. Até que, enfim, receberam lá uma ligação daquelas do juiz tal, e disseram, não, os bombeiros têm que tirar ele de cima da árvore. E ele já estava bem fraco, assim, porque nem água foi permitido mais. E aí tiraram o Zé Guajajara, e esse foi o último momento, então, da aldeia Maracanã. O Zé Guajajara saiu. O Zé Guajajara tem se encontrado com o povo dele para ensinar Guarani na Cinelândia, toda terça-feira. É super bonito de ver, porque aí o povo vai se juntando em torno de uma aula de línguas e, na verdade, é um puta espaço político. Agora deu um baita problema. É que eu não fico muito no Rio de Janeiro. Eu estou viajando muito e moro há pouco tempo. Então, eu acompanho mais as coisas que eu consigo. Então, eu fui para... Teve um evento lá na Cinelândia agora, também relacionado à Copa, onde, fora do eixo, queria montar uma república. E era bem no dia, numa terça-feira, onde Zé Guajajara estava dando a aula, oficina dele de Guarani. E aí começou aquela discussão, fora do eixo não tinha legitimidade também, segundo os outros grupos que estavam lá, começou aquela brigalhada. e o Zé Guajajara dando a aula dele de Guarani. Eu achei muito interessante, porque aí estava aquela conversa, aquela discussão, quem tem legitimidade, os anarquistas falando, vocês não têm, a gente já estava aqui há mais tempo, não, mas a gente vai trazer mais de 500 pessoas, não nos interessa pessoal de fora ocupando a Cinelândia. Aí vêm os grupos que já trabalham com festivais dentro da Cinelândia, dizendo que os festivais iam acontecer independente do Fora do Eixo. Aí vem uma enorme, de uma faixa preta, capilé, vai embora. E aquela, né, aquela confusão ali que a gente já conhece, e o Zé Guajajara dando a oficina dele de Guarani. Aí, daqui um pouco, o Zé Guajajara pega o microfone, todo mundo fica quieto, aquela briga toda para, todo mundo vai para perto, ele diz, olha, eu acho melhor a gente juntar todo mundo, então, e reocupar a aldeia Maracanã. É isso que eu acho legítimo. E a galera... Então, vamos parar com essa bobagem de que grupo tem legitimidade, vamos parar com esse negócio de Cinelândia, vamos todo mundo para a aldeia Maracanã. Só que a aldeia Maracanã estará com... Está, né? Com policiais, assim, robocops. Então, não foi possível realizar a ideia do Zé Guajajara. Mas, como o governo não conseguiu, em função dos ativistas, fazer a tempo as obras, é muito possível que retorne a aldeia Maracanã. A aldeia Maracanã resiste, etc. Obrigada. De pé ou sentado? De pé. Alô. Vamos só esperar as imagens para a gente começar. Bom, acho que a gente vai começando a contar um pouco do nosso processo aí nesse projeto Copas, enquanto a Luana acha ali as imagens. A gente é o coletivo Ocupa a Cidade, aqui de São Paulo. Quem vai falar sobre o que a gente pensou e fez e o que não fez para o projeto Copas serei eu e o Cerejo, né? Se os demais aí quiserem também fazer outros comentários aí, estão super convidados. A gente, na verdade, fomos os únicos candidatos a falar, fomos nós dois. Ninguém queria vir para cá fazer esse papel. A gente participou há 2 anos atrás, né, de um projeto de 9 coletivos aqui de São Paulo, que foi um projeto Na Borda. Vários deles estão aqui nesse mesmo projeto, e acho que, de certa forma, para a gente era uma continuidade, né, participar do projeto Copas. A gente, quando foi convidado a participar, achou muito bacana e achou que talvez o nosso trabalho fosse ter a ver com o trabalho que a gente fez anteriormente, né? Acho que uma das primeiras ideias que a gente fez há 2 anos atrás, a Sonho Meu Imóveis, que era uma imobiliária fictícia, no qual a gente discutiu um pouco a questão da especulação imobiliária, da especulação imaginária, que é um conceito nosso, aí, talvez de resistência poética à especulação imobiliária, através de algumas situações lúdicas que a gente criou e tal. Então, a gente estava muito com isso vivo ainda dentro de nós, né? Aí, acho que no comecinho do ano, a gente... quando teve esse lance, né, do Copas, dessa... De certa forma, é uma encomenda para pensar uma ação, uma intervenção, uma reflexão acerca do que estão acontecendo nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo, no Brasil, blá, blá, blá. A gente pensou, e aí acho que começamos a ver matérias, ver vídeos, ler textos. A gente convidou 2 pessoas que não são aí do grupo Ocupa a Cidade, que não estão participando, não estão trabalhando com a gente cotidianamente, que é a Bia, que está aqui, e a Patrícia, que já participou do Ocupa a Cidade e se afastou, para também pensar junto. Bom, aí a gente pensou, né? Estamos aqui em São Paulo, a Copa abre aqui, está se construindo um estádio, ele é em Itaquera, e nós temos 2 pessoas no grupo que são de lá, né? O Jeff, que mora lá até hoje, na Coab, Arthur Alvim, e o Cerejo, que cresceu lá também. Então a gente falou, bom, vamos para Itaquera, né? Vamos, a gente, cadê o pessoal do... Tem alguém da Casa da Lapa? Aí o Sato está aí ainda ou não? Tá, todo mundo já foi embora já, né? Já está quase acabando, fim de feira. Mas então, o Sato está lá, tá enterrando o Jota lá, que eu vi, tá bem legal a performance lá também. É, quando a gente viu o Sato apresentando a Casa da Lapa ontem, eu pelo menos ri bastante, porque foi a primeira coisa, o que a gente pensou também, né? Se o, fugiu o nome, o Júlio, né? Que é da Leste lá também, a gente com duas pessoas de lá falou, pô, vamos para lá, eu não conhecia praticamente, né? Tinha ido duas, três vezes para aquela região, para o Sesc Itaquera ainda, então a gente falou, vamos para Itaquera, vamos ver o que as pessoas lá em Itaquera estão falando sobre a Copa, vamos visitar o estádio, vamos fotografar o estádio, acho que era uma ideia um pouco... Né, fazer algum tipo de cartografia, alguma coisa, né, meio antropológica, assim, vamos visitar esse lugar, que para eles era o lugar deles, né, para mim não é o meu, né, meu bairro. Aí, acho que talvez por isso que a gente chamou a Bia, que tem uma colaboradora nossa, que tem um trabalho aí nessa área mais antropologia, que tem esse pensamento. E aí, bom, aí fomos, né? Acho que antes de é legal falar que a gente... começou a perceber as matérias que estavam saindo das várias pessoas que moram ali, que estão alugando, né, ninguém morou ali, desde o Tatuapé até lá, ou na região, várias pessoas começaram a alugar as suas casas, os seus imóveis aí, no período da Copa, por um preço absurdo de, sei lá, nem lembro agora os dados. A gente fez essa primeira pesquisa, né, aluguel de imóvel no período da Copa. Eu não sei se isso é mensal, mas, bom, supondo que é mensal... Ali, apartamento no bairro X ali, R$100 mil mensal. Né? Aí a primeira ideia que a gente teve, né? Falou, pô, R$100 mil por mês, né? O Jeff mora lá, ele com a mãe só, né? De repente, e se a gente não alugasse a casa dele? Pô, é uma ótima, a gente ganha uma bolada com a Copa, fica bem, né? Sei lá, arruma a mãe dele, arruma alguma coisa para algum lugar para ela morar por enquanto, sei lá. E aí a gente começou com essas brincadeiras e tal, né? De ir para lá e tal, e marcamos um dia e fomos. E aí a gente acho que se deparou um pouco com o estádio. A primeira coisa, você chega ali e você vê aquele negócio, né? Que por um lado é horrível e por um lado talvez é, sei lá, é exuberante, é fantástico. Você fala, nossa, como é que construíram esse lugar onde não tinha nada, um aterro, um negócio, né? Sei lá. Eles vão falar melhor do que é o lugar aí, que eles cresceram lá, né? Deve ter brincado aí nesse negócio aí. Mas aí a gente ficou ali, rodando por ali, até que a gente voltou, deu a volta, deu algumas voltas por ali e chegou na estação Arthur Alvim, né, do metrô, que é a principal. Né, são duas possibilidades de metrô para chegar lá no estádio, Itaquera e Arthur Alvim. Então a gente chegou por Itaquera e foi embora por Arthur Alvim. A rua ali, que eu não me lembro o nome agora, né, do Arthur Alvim, a rua do metrô, ela é completamente tomada por anúncios da Coca-Cola. Todos os estabelecimentos praticamente daquela rua têm, né, o vermelho da Coca-Cola e aquele lance assim, né? Que... A ondinha, né? E aí a gente começou a achar isso absurdo, assim, né? Foi muito impactante. Sei lá, no açougue, no cabeleireiro e tal, todo lugar tinha esse mesmo design. E tinha uma máquina da Coca-Cola dentro, com aquele, inclusive com a ilustração do espeto, né, que fez essa máquina para a Copa, e da Coca para a Copa. E isso foi muito forte para nós. A gente achou muito engraçado, deu risada, tentou perguntar até para um garçom de um bar lá por que isso aí. Ele desconversou, não quis responder, não sei se era alguma orientação, se ele estava nem aí mesmo para essa conversa. E aí a gente teve uma situação do... Né, acho que a última situação que vale a pena falar desse dia. A gente, conversando, encontrou um senhor lá, acho que é Ézio. O Ézio, um amigo aí do Cerejo, deles aí, que conhece. O Jeff não pôde estar no dia que a gente foi lá, ele estava trabalhando no outro lugar. E a gente, não sei o quê, pô, vim trazer o pessoal aqui para conhecer o Itaquerão e tal, né, blá, blá, blá, legal, conhecer Itaquera. A gente, vem aí, vem agora e volta para a Copa. Daí a gente falou, algum de nós falou brincando, não lembro quem, mas será que vai ter Copa? Ele, pô, é claro que vai ter Copa. Né? E aí a gente começou a brincar, entrou para beber no bar e ficou com essa coisa ali, puta, né, para eles aqui, o que que significa isso? Talvez significa alguma coisa muito interessante de ter uma Copa do Mundo, uma abertura aqui nesse bairro que nunca foi visto, né, como acho que o Eugênio falou hoje. Então acho que isso ficou um pouco forte para nós, a gente pensou uma, né, gente ficou com isso um pouco engasgado, mas pensou em uma ação a partir dessa história da Coca-Cola, né? Até chegou a pensar no, sei lá, se não vai ter Copa, só vai ter Coca, porque Coca-Cola vai ter com certeza, porque já está lá. Aí, sobre essa ideia da Coca, aí, dessa, de uma intervenção, vou passar para o Cerejo explicar aqui, que quando a gente foi discutir isso no mesmo dia, depois eu dormi no meio da conversa. Aí eles continuaram, eu dormi no sofá, meio bêbado. É, isso aqui não está... Está dando para ouvir, não? Está sim, né? Então segura esse aqui. É, como o Tião colocou, a gente ficou espantado pela quantidade de informação visual que a Coca difundiu lá na rua. Doutor Campos Moura, numa das primeiras ideias, a gente pensou em fazer, trazer uma reflexão a partir da placa da rua. E a gente fez alguns adesivos, pensou em fazer alguns adesivos para ser colocado na própria rua. Nossa. Perguntando, né, se aquilo era o nome da rua era Dr. Campos Moura mesmo ou era a rua da Coca-Cola. É, mas isso ficou apenas numa primeira investigação, né? E a gente achou estranho ter uma quantidade enorme de uma marca tão presente ali. A gente pensou em trazer um ruído, desqualificando um pouco essa exuberância vermelha aí dessa informação, que era para fazer um chamado público para artistas, para, de uma certa forma, trazer alguma outra informação que não fosse através dessa questão da Coca aí, dessa massificação aí do vermelho e da ondinha branca. Bom, passado um tempo, a gente descobriu que a própria Ambev e a Coca patrocinaram artistas a pintar, né? Ou seja, trazer aquele ruído que a gente, de uma certa forma, pensou em levar para dialogar com essa linha vermelha da Coca-Cola. E eles já fizeram isso anteriormente, é óbvio, e com mais capacidade de capital, né? Esse projeto que vai da Patriarca até Itaquera, que é um painel, um muro do metrô, que tem aproximadamente 4 quilômetros, foi financiado, né, pela Ambev, mais o PROAC, né, se não me engano, foi o valor, acho que é 1 milhão e 200 mil, e tiveram 70 artistas convidados, 6 mil cada um. 6.500 cada um. E parece que não chamaram ninguém que trabalhava lá, etc., né? Que pintava, enfim. Ou seja, a nossa ideia de trazer o ruído, ela foi pro ralo, né? Porque já tem um ruído, são imagens que dialogam com essa questão da Coca-Cola, né? Tem a ver com grafite, tem a ver com a rua, etc. E aí o nosso trabalho, de novo, foi pro limbo. A gente ficou se questionando o que iria fazer a partir disso. Pode? A gente foi para Itaquera agora, fizemos uma parada lá, né? Aí, na hora que eu estou voltando, tem um artista que eu não sei quem é, até conheço bastante gente que está lá, mas tem um dos artistas que não está, que eu não sei quem é, que era uma imagem, eu acho que foi ele mesmo que atuou sobre o próprio desenho. Ele acabou o desenho, esse desenho já estava acabado faz tempo, e agora surgiu umas cruzes no lugar. Eu acho que ele fez só que ele fala, não, fuderam o meu trabalho, só que meu está muito colocadinho nos lugares certos, entendeu? Tipo, ele conseguiu fazer uma crítica sobre o próprio, entendeu? Era um pessoal, ele atravessou o próprio trabalho dando uma outra leitura, mas... Eu vou pedir só para a Luna mostrar a fachada dos prédios que ficam próximo à radial, que vai desembocar lá no Itaquera, que mostra o prédio onde eu morei um bom tempo, e Jeff mora ainda, que a Ambev também pagou para cada prédio que permitisse a pintura R$25 mil para o condomínio. Então vai mostrar ali, cadê esse? O prédio verde ali, o terceiro, é onde o Jeff mora ainda e onde eu morava. Aqueles. A mãozinha, onde que tem a mãozinha ali? Isso. Isso. Aquele negócio ali, aquela pedra ali, não é um símbolo de uma das copas? Não, qual? Bom, então, partindo dessa. Isso é na Coab, no caminho da Radial Leste indo pro Itaquerão, né? Então, assim, no primeiro momento, como o Tião colocou, da gente tentar trazer um trabalho anterior, que era o da especulação imobiliária, tentando dialogar com esses valores absurdos. Muitas famílias fizeram investimento de reforma do seu imóvel na tentativa ou na expectativa de... Acabou a bateria. De tentar tirar algum recurso também baseado nesse grande evento aí, né? Acho que tem outra. Eu queria mostrar para falar um pouco sobre o acho que na fala da Casa da Lapa, mostra o Itaquerão, e alguém comentou sobre o terreno baldio. Luana, se você puder colocar ali antes e depois. Que é uma coisa que é interessante pensar na ideia das remoções, né? Um espaço que não tinha praticamente nada, né? Antes do estádio, antes da FATEC, antes de uma possível rodoviária que estão prevendo colocar lá, era um terreno baldio, e de fato é um terreno argiloso. A gente brincava de guerrinha de lama lá no lugar. Eu não sei se o Taquerão vai cair ou não, mas é um terreno que é bem complicado para construir qualquer coisa. Além disso, passa um duto da Petrobras embaixo, que dizem que em qualquer terreno que tem um duto como esse, não se deve construir absolutamente nada. E lá tem o belíssimo Arena Itaquera, Corinthians, sei lá o nome. Arena Corinthians. Desviaram? Estão lá, as placas estão lá, todas em... Aquele terreno da Petrobras que tem do outro lado da Avenida Nova, que tem uns terrenos que não deixaram as pessoas ficarem lá assistindo, aquele ainda está, não pode ir, é da Petrobras e está lá todo mundo. Não foi proibido por causa do juros, não. A medida usa função para o polo tem... Tá. Bom, isso. Então fala o que a gente não fez, né? Vai lá. Bom, a gente... foi lá fazer essa pesquisa, foi, né, com esse interesse, e aí a gente parou esse trampo nesse dia. No mesmo dia a gente foi, mandou, a gente, né, fez a tarefa, mandou o e-mail com a proposta e tal. Né, e aí a gente, por conta de outro trabalho que acho que a gente se envolveu mais, que tem a ver com um projeto nosso de publicações dependentes, então a gente parou esse trampo. Ao mesmo tempo que a gente para isso aí, né, só para fechar, por que acho que é importante falar, né? Tinha essa nossa crítica, essa nossa pesquisa, essa nossa busca de ir para esse lugar, ver o que as pessoas falam. A gente sabe que tem vários grupos aqui fazendo trabalhos muito mais críticos e que já tem uma, né, essa perspectiva crítica em relação aos gastos da Copa, por aí vai. Só que também, nesse meio tempo, acho que a gente foi percebendo o quanto esse discurso anti-Copa foi sendo cooptado pela mídia, pelo grande poder de direita, e sendo usado, né, dessa forma. Isso começou a ficar de um jeito que, para mim, pessoalmente, ficou um grande, sei lá, nenhuma vontade de fazer algo mais, talvez, sobre a Copa. Foi ficando um saco cheio de falar da Copa, talvez, né? E aí começa esse lance de... como se... Bom, aí vira aquela frase que ficou mais até, sei lá, aparecendo mais do que não vai ter Copa. Eu imagino na Copa, como se tudo fosse ficar pior na Copa, e começou um negócio meio nada a ver. Um negócio, sei lá, a gente foi ficando incomodado e começou a pensar alguma brincadeira em relação a isso. Chegou a pensar um outro trabalho, também não fez. E aí, nessa última semana, antes de vir para cá, né, para pensar o que a gente ia falar aqui, já que a gente não fez, ou ainda não fez, a gente ficou com essa ideia do imagina na Copa. Do imagina na Copa, bom, mas já passou. Já, a gente falou, bom, não passou. Né, a Copa ainda está começando, vai começar. Né, e a gente ficou com uma ideia de fazer um certo mapeamento da imaginação sobre a Copa durante a Copa. Então a gente começou a coletar alguns jornais importantes aí de circulação, tudo o que está sendo dito sobre a Copa nos 31 dias do evento, na véspera e no dia posterior, né? Então são 33 dias que a gente está comprando Folha de São Paulo, comprando Estado, roubando, né, quando consegue roubar de alguém que já comprou, Veja, mas também Brasil de Fato, Carta Capital. Então a gente começou a coletar isso quarta-feira passada e estamos começando um outro trabalho aí de ver o que se fala durante a Copa. Sei lá, um certo... sei lá, uma especulação imaginária, né? Recuperando o trabalho anterior nosso, é um programa de especulação imaginária em tempo real. Então, já que ficou tanto com essa bobeira, eu acho, né, de falar imagina na Copa, imagina na Copa, imagina na Copa, então a gente vai ver o que se fala da Copa durante a Copa. Então, a gente está pesquisando, não estamos nem lendo, nem comentando sobre isso ainda. Não sei se a gente vai... Só vai ver isso depois que acabar. A gente vai pegar essa pilha de jornais e coisas e vai ver o que, que se falou durante esse momento, que parece que é um momento... É claro que, né, concordamos com todas as críticas dos outros dos companheiros, dos outros grupos que, né, têm umas críticas muito mais claras e objetivas e foram apresentadas aqui, mas a gente também queria ver o que, que vai se falar durante esse negócio, porque parece que é um, né, algo... Sei lá, como se fosse um fim ou um começo de alguma coisa, né? O fim do mundo ou o começo de um novo tempo e blá, blá, blá. Como se, né? Na verdade, como acho que o Jean-André falou ontem, na verdade é só uma aceleração de algumas coisas que já estão em processo há muito tempo, né? Essa coisa da especulação imobiliária, da gentrificação, das remoções, isso aí já acontece todo dia aqui, né? E esse processo da Copa só acelera e é pontual. E aí depois, e durante. Então a gente ficou com essa questão de não da gente falar. Se a princípio a gente queria ir para Itaquera, o que as pessoas iam falar e acabou meio desencanando, agora a gente quer ver o que os jornais estão falando. Nesse, durante a Copa. Acho que não sei se os outros aí têm algum tempo ainda ou têm alguma coisa para falar. Já estamos bem cansados, é domingo no final do dia, já, né? Já. A Bia. Não, eu acho interessante essa coisa do que pode acontecer durante a Copa, porque a gente vem de um momento de desencanto, principalmente da classe média, da Copa, né? Então, tipo, todo mundo fala que ninguém, essa Copa é estranha, ninguém está gostando da Copa, não tem clima. Só que eu estava conversando com um jornalista que ele falou, pois é, mas eu fiz essa mesma noticiário, ele deu essa mesma notícia sobre a Copa de 2010, na verdade. Na verdade, o futebol, pela espetacularização e todo o processo de empresa, virou de uma empresa que é o futebol, acabou-se um pouco com isso. Mas é muito louco durante a Copa, porque, por exemplo, eu vou para da minha casa até a casa da Lapa, eu vou andando, e eu vou contando as bandeiras cada dia que tem. Né? O primeiro dia da Copa, na estreia, um dia anterior, que na estreia a gente foi para o Itaquerão, tinham 4 bandeiras só. Hoje eu já contei 21 bandeiras durante o caminho, entendeu? Então, parece que também existe uma lavagem cerebral que vai sendo feita pelas próprias imagens, e esse é outro imaginário que vem a partir do que é mostrado, principalmente, né? Então, acho que é bem interessante também isso, também a mudança da mídia, sabe, do que está acontecendo. Eu acho bem legal mesmo. Próximo e último, acho que só falta... Cadê a Tininha? Desistiu. Chama ela, olha, foi ver a performance. Chama ela. É para chamar. Bem, amigos, lembrando que essa conversa, esse encontro, ele é uma preparação para a publicação que a gente vai fazer, o livro. E aqui eu devo falar também sobre a publicação que a gente preparou, o folder cartografia que a gente preparou, não conseguiu ficar pronto por problemas de gráfica, não conseguiu ficar pronto para esse final de semana, mas essa semana vai sair e a gente vai enviar para os artistas todos participantes. Então, só para lembrar, então, que... Essa discussão é uma discussão que prepara para a construção do livro, em que cada participante tenha o seu capítulo com autonomia para fazer o seu discurso. E é interessante, antes disso, a gente compartilhar um pouco o que cada um, a percepção que cada um tem sobre essa situação da Copa do Mundo, sobre o projeto Copas, sobre o que potências surgem a partir dessa situação. Para a gente fugir, e isso realmente a gente tem que fazer sempre um esforço, do discurso do as minhas páginas e o meu trabalho bem sucedido e virar um catálogo de vários trabalhos. Enfim, a gente tem um diálogo entre as nossas peças. Por último, e não menos importante, chamamos Tininha Llano de Salvador. É um ringue. E aí? Um minuto, porque meu amigo Jota está lá embaixo enterrado, tem uma hora. Eu estou preocupada. Eu fiquei lá, ele, fica aqui. É sério. Bom, gente, o que eu posso, diria, falar? Bom, vou resumir, não vou contar toda a história também. Quando convidaram, né? Eu entrei como Tininha, mas como Gia também, que é um grupo lá de Salvador, de amigos. Fazem um monte de coisa. Hoje em dia só faz música, samba e comida. E aí, com essa coisa da Copa, para mim, para a gente, no, como coletivo, é difícil pensar só uma ação, né? Na verdade, a gente tem uma proposta que é bem ampla, de vida mesmo, né? Não só como estética e tal. E eu estou nervosa por causa do Jota. Mas só resumindo. E aí, no último ano, desde o ano passado, desde a Copa das Confederações, a gente vem fazendo um trabalho mesmo assim, mais amplo, no sentido não só de arte, mas também de comunitária. Né? A gente tá nós estamos localizados em Salvador, num bairro chamado Santo Antônio, que fica no Centro Histórico de Salvador, quem conhece. O Centro Histórico de Salvador, ele praticamente é composto de 80% de população negra. Tá? É uma população que está lá desde a época do Pelourinho, do Chicote mesmo. E assim, o que está acontecendo em Salvador é um processo mesmo que, claro, que aqui em São Paulo, acho que no Rio, Fortaleza, Natal, talvez, acontece, é que é um extermínio da população jovem negra. Né? Então, para a gente, tem essas questões todas que vocês colocaram, e, para além disso, que é assustador, é essa distância entre tudo isso que a gente fala aqui e a realidade que está acontecendo, que é cruel lá. Né? Então, o que a gente tem feito? No nosso trabalho tem sido assim, com o mais aproximado da música, da cultura musical, do samba. Então, agora a gente está fazendo um processo com a comunidade lá, que eles, na verdade, que estão nos ensinando, a gente tem percebido que a gente está aprendendo. Eles estão sendo expulsos, enquanto a gente está chegando no bairro, eles estão sendo expulsos cada vez mais. A Copa quase conseguiu fazer isso, mas existe, lá em Salvador existe tem um movimento forte da própria comunidade, das próprias comunidades negras de defesa mesmo, que não é um movimento negro. Então, praticamente, a gente fez a Sociedade da Prensa, que é uma sociedade onde a gente faz, trabalha com, acho que muito parecido, a gente se inspirou muito na coisa da estética do poro, tal, de serigrafia, a gente vem desenvolvendo isso. Então, desde o ano passado, o que a gente tem feito, além do trabalho de sobrevivência, esse trabalho com a comunidade. Então, teve uma residência ano passado, onde a gente envolveu a comunidade, a gente faz a feirinha das artes, maravilhas e esquisitices, e vai se envolvendo. Né? Então, a proposta do GIA, desde o ano passado, foi de fazer um levantamento, participar do Comitê Popular, dar oficinas. Então, o máximo que a gente conseguiu fazer na cidade foi uma ocupação estética mesmo, de cartazes, de oficina e tal, mas a gente se sente assim, muito com muita dificuldade, porque o que lutar contra isso que a gente, né, todo mundo pesquisou, viu e vê, acho que a gente aqui não sente metade da pressão do que essas pessoas estão sentindo. Então, como hoje a gente está fazendo um campeonato, a gente já fez 30 jogos, que é o campeonato Baba na Ladeira. Vai acontecer depois de amanhã. A gente vai editar esse vídeo. Eu tentei, comecei a editar, mas não ficou pronto. A gente já fez com mulheres negras, noturno. E depois de amanhã vai ser o campeonato de deficientes visuais, que eles são campeão latino-americanos. E aí a gente faz uma proposta, que é um campeonato na ladeira, La Baba na ladeira. Baba lá em Salvador é futebol, né? Pelada, sei lá. E a gente convida essas comunidades para jogar. Então, o quem está embaixo que ganha, né? A tática é essa. O contrário da nossa realidade, é quem está embaixo ganha. Então, a gente sempre coloca a galera que a gente acha que... Né, então, depois de amanhã vai ser deficientes visuais contra família ACM. Eles querem fazer. A família ACM vai jogar em cima. E assim é. Então, assim, eu vou convidar... Eu estou muito angustiada por causa do Jota. Também estou muito bem. Eu vou passar o vídeo ali depois, junto com as performances, e fazer também uma ação. E eu vou colocar no site esse material dos babas que a gente tem feito. Né? Eu fiz uma ação, só resumindo o caso Jota, que eu quero convidar todo mundo para ir lá ver. No dia 12, estou aqui meio mal, acho que por causa disso. Eu vim direto para o Taquerão. Então, foi muito louco chegar aqui e ver tudo isso, porque Eu, apesar de não ter ingresso, saí de Salvador direto para Itaquerão. Então, eu vim fazendo a hashtag selfieservicecopas. E vim fotografando, foi, peguei a manifestação. Eu estava sem querer, eu vim de preto. Quase levei pancada. Deixei cair, quebrou o celular. É, foi uma loucura. E aí, tudo isso eu vou contar num vídeo que eu fiz só de imagens e áudio que eu gravei. Tipo, no avião, o português falou: "Olá, sou comissário, sou português de Portugal." Todo mundo, mas eu torço para a Croácia. Então já começou a confusão desde o avião, sabe? Aí ele falou: "Mas eu casei com a Negona, ela é baiana, viu?" Aí o povo só falou merda, mas foi engraçado. Então eu começo assim, e acabo lá no estádio de Itaquerão, vi tudo isso aí também, fiquei chocada. E quando eu cheguei lá, que chegou um momento que eu quis continuar e não deixaram, porque não tinha ingresso. Aí foi uma confusão, eu sei que tive que ajudar a gente, criança mesmo, que estava apanhando. Ah, vocês vão ver no vídeo depois. Bom, é isso, eu quero convidar, eu estou angustiada. O Jota, a gente está enterrado há uma hora ali debaixo das coisas, eu queria que vocês fossem lá olhar. E vamos lá, vamos correr lá, senão ele vai morrer. Falou Timinha Lianos, representando Gia, Bahia. Vamos lá ver as performances embaixo. Pedir encarecidamente pro dono do bar não fechar o bar, que a gente vai continuar tomando chope. E depois a gente vê mais uns dois videozinhos aqui que a galera de Fortaleza quer mostrar. Lembrando que a maioria vai embora amanhã, por favor, lembre-se dos seus horários, não perder voo e tal. E quem está com equipamento aqui também, desmontar e para guardar. Vamos ter três performances lá agora, começando com o Xabô, de Cuiabá, depois Jota Mombaça, Natal, e Carol Barreiro ali no, na lateral, Brasília. Rádio, a gente está se despedindo para você, você que nos ouviu todo esse tempo, muito obrigada. Agora estamos desligando a rádio. Um beijo para todo mundo. Faz, né? É, tem bateria, tem tudo. Tá, ó. 3 horas de conteúdo. Gente, durou 3 horas, hein? Pega logo esse vestido. É estranho, né? 3 horas, cara. Que galera bem valente, hein? Carregada a bateria. Ó, oh, Ruiz. Olha o Ruiz. Ah, ele chegou na hora que terminou, né? Terminou não.